Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E o tema de hoje pode não fazer muitas pessoas felizes, pode fazer com que algumas pessoas se escondam embaixo da cama e olhem por cima dos ombros para ver se não tem sombras estranhas passando em volta. O tema de hoje é terror, claro, porque a data não permitiria nada diferente. Eu sou a Adri e eu vou já dizer desde o começo que eu sou covarde com filme. Eu não assisti a última cena do Atividade Paranormal porque eu sou medrosa. Como não? Pronto, falei. Eu escondi nos três últimos segundos do filme, eu tive que virar pro lado, porque eu não consegui ver. Mas eu, agora eu pensando, mas eu não considero Atividade Paranormal um filme de terror, eu considero filme de suspense. Não, o que uma pessoa... Aí você pensa, o que uma pessoa covarde como eu está fazendo num cast como esse é um mistério pra todo mundo, mas enfim, mas, façam as honras. Eu tô contigo, eu assisti todos, eu assisti com o namorado da minha irmã. Eu lembro que eu fui no cinema uma vez, eu, ele e uns amigos. Na metade do filme, eu tava com a mão no rosto, ele tava com a mão no rosto, eu virei pra ele. E aí, beleza? Ele, beleza, o filme tá massa, né? Tô calmo. Numa dessas eu sou você muito não covarde, admite. Cara, você não covarde. Tem. Você não admite ao público. Claro que não. Oi, eu sou o Tenshi e. Quando você está no inferno, o único que te pode salvar é o diabo. Isso soa bizarramente é claro, supernatural pra mim também. Não, isso é uma das frases do primeiro Jogos Mortais. Agora, Tenshi, como é o diabo? Se for a Elizabeth Hurley lá do Endiabrado, porra, aí tá bom, hein, cara. Aí outra também, história, né? Pode ser o Lucifer Supernatural também, que olha. Não, pensando não, Supernatural bem. Supernatural não é de horror nem de não, terror, é mas o Lucifer, mas cara, não importa, o Lucifer de Supernatural é outro nível. Enfim, vou deixar isso pra lá. Ah, é, yeah, bom. Aqui eu sei de vocês ouviram esse barulho? Não, né? Então, ok, vamos continuar com o podcast. É melhor não, né? É um dos efeitos colaterais do filme de terror, né? Você começa Exato. A escutar, começa a ver e começa a caramba. Você não vira esse rangido? Opa, de novo. Pé. Meu Deus. Né? Não, vamos indo. E temos uma convidada especial hoje. Por favor, apresente-se, nossa querida convidada. Eu sou a Gio, né? Como me conhece, né? Meu nome é Giovanna. E tem uma menina aqui do meu lado, tá? Talvez ela participe às vezes, mas só às vezes, né? Tá. Se os céus ouviram uma interferência, não sou eu. Ela está de branco, ela está com os olhos pretos, sabe? Ela está de preto com os olhos brancos. Pega o sal. Ainda. Pega o sal. Pega a cruz também. Queima com fogo. Mata com fogo. O fogo purifica. Sangue de Jesus tem então, poder. Fala um pouquinho do site, do que vocês fazem lá. Faz um jabá de graça para os caras. Jabá é sempre útil para todo mundo, então pode fazer um jabá. Sol, no momento top term. Eu faço alguns posts pro Medo B, mas na maioria das vezes eu traduzo. Faço tradução de notícia, creepypasta, depende do que cair. E normalmente eu faço também os posts de criptozoologia. Legal. Criptozoologia é tipo o quê? Não, criptozoologia é aqueles monstros lendários, bizarros, né? Ah, tipo, sei lá, Cthulhu. O chupacabra. É, tipo isso. É, chupacabra, monstro lá do pé grande. É, sereia de Fiji e outros bichinhos. Bichinhos. Okay. Bichinhos. Puta, né? Que pariu, bichinhos. Coisas que você tem no quintal. São bonitinhos, vai, qual o problema? Pai, me dá um chupacabra, por que não, né? E é basicamente isso, assim. O blog é de terror, mas sem gore. É só susto, é só terror, monstro, só história susto. De terror, essas coisas. Pergunta, se eu entrar no seu site, eu não vou tomar susto, né? Não tem aqueles sustos pop-ups, não tem? Não, não. Mas não, tem palhaço. Você não tem sei medo se de vocês, palhaço? Quem não gosta, então, tem palhaço. Claro que eu tenho medo de palhaço. Então não entra na página inicial. Tô traumatizado com essa merda. É meio tenso, porque o banner do blog é um palhaço gigante. E duas coisas... Coisa sobre ela que ela não vai dizer. Primeiro, que ela é viciada em Illuminati. E segundo, que ela é especialista nos filmes do sci-fi. Sério, mentira! Especialista. Dos Illuminati é mentira, agora do sci-fi é... Tá. Talvez eu tenha visto o Sharknado. Mas enfim, a gente apresentou a galera. O tema vai ser justamente esse. Falar um pouquinho sobre o que nos assusta. Mas que ainda assim a gente faz fila no cinema pra assistir. People are strange. Primeiro de tudo, eu faço primeiro essa pergunta. Por que os filmes de terror atraem as pessoas? Cara, pensando bem, é uma coisa que te assusta, obviamente, porque o objetivo de um bom filme de terror é te assustar. Mas por que mesmo assim as pessoas compram tanto, as pessoas assistem tanto? Por que vocês gostam de filmes de terror? Eu usarei palavras do mestre Azaghal como minhas. Pra mim, um filme de terror... ele não tem, assim, que necessariamente assustar, mas ele tem que te amedrontar. Ele tem que, não sei, talvez um nojo. Ele tem que criar um nojo em você, sabe? Você tem que... ai, que nozinho. Mas ele... o que me atrai no filme de terror é exatamente o sobrenatural, né? Aquilo que talvez não exista ou talvez exista, depende das pessoas, depende do ponto de vista. Mas é exatamente você poder ver a situação e pensar, caramba, ainda bem que não tá acontecendo comigo e tá acontecendo com esse panaca. É mais ou menos isso, porque eu assisto filme de terror. Mesmo assim, eu sou um covarde, eu sou uma galinha. Quando eu assisto filme de terror, tamo metade junto. Dele é com a mão na cara. Tamo junto, então. Pra mim, depende. Tamo muito então, junto. Assim, eu assisto mais pelo o prazer de botar a mão na minha cara, entendeu? É mais ou menos isso. Eu gosto de filmes de terror também por isso, porque é aquela carga segura de adrenalina que você pode ter. Que, assim, você precisa de alguma coisa que te dê um pouco de... te dê sensação de perigo, mas você não quer pular de bungee jump, você não quer, sei lá, você não quer fazer nada estúpido. Então, o filme de terror te dá essa coisa, te dá essa sensação de medo, de desconforto. E quanto mais bem feito esse filme, mais real essa sensação, assim, você pode não querer assistir, você pode ficar, esconder, você pode virar pro lado, você pode ficar pensando no filme na calada da noite, mas caramba, aquilo te dá uma sensação de... deixa você pensando durante um tempo. Aí que tá, eu acho que tem pessoas que gostam de filme porque gostam de levar susto, ou aquela adrenalina mesmo, e gostam de levar os amigos pra dar susto neles também. Ainda mais com a namorada, cara, porque puta, tem aquela, né? Desculpa lá de que os dois ficam mais agarrados, né? Aquela historinha. É, mas olha aí o que acontece quando os dois são dois... táticas do Mestre Sage. Assusta e vira cada um pra um lado porque ninguém consegue ver o filme. Isso é verdade. Mas eu tava vendo esse filme agora, tem um recente, o Invocação do Mal, ele arrecadou 4 milhões de reais no final de semana, no primeiro final de semana. Cara, é muita coisa, gente do céu. É muito isso que vende. É o desconhecido, ainda mais porque ultimamente é baseado em fatos reais, né? Sim, aí que isso chama mais atenção ainda. Realmente. Mas ultimamente os filmes de terror estão tão mais suspense do que terror. Até aquele, o remake do Evil Dead tava mais suspense do que terror, entendeu? Nossa, o remake do... nossa, mas o trailer era tão... então, o filme não foi ruim, mas não era terror. Poxa. O primeiro é terror. O primeiro Evil Dead é filme de terror. Tem no Netflix também, aquela propaganda, né? A gente tudo tem no Netflix, aparentemente, né? A pergunta quando você vai recomendar alguma coisa pra uma pessoa é... ah, então, tem no Netflix? A pergunta é, Netflix, quando é ninguém, que você vai ninguém faz mais download, ninguém mais liga uma televisão, vão pro inferno. Mas também só tá tendo coisa ruim na TV, quando no sexta-feira 13 de agora não passou nada na TV. Não, foi nada, cara. Só SBT passou o remake do... Hora do Pesadelo, que de resto, não tinha nada. Deve ter passado, sei lá, Lagoa Azul na... nossa. Na Plim Plim, tá ligado? Lagoa Azul é um terror por outros motivos, mas não é o ponto pra falar disso agora. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque o terror vende não apenas no cinema, mas em outras mídias. Ele faz muito, muito sucesso. Você vê jogos de terror, atraem muitas pessoas. Aliás, eu acho que o terror acaba sendo mais buscado até em jogos do que filmes. E a experiência de um jogo de terror é completamente diferente. É muito mais... eu acho que é muito mais desesperadora do que até um filme consegue fazer. No filme, você tá vendo o que tá acontecendo. No jogo, você tenta emergir no personagem, entendeu? Então, é como se você estivesse lá. Exatamente. Aí cria toda aquela sensação, todo aquele cenário que... ah, meu Deus! Ah, mas se você pensar também na literatura, o gênero de terror, horror, ele vende bastante também. Sim, lembra da certeza. Mary Shelley, por exemplo, com Frankenstein, Bram Stoker com Drácula também. Ou os próprios livros do Lovecraft, que vende pra caramba, que tem a base desgraçada de fãs. Tipo de não só do Lovecraft, mas também do Stephen King, né? Também, ele faz muitos filmes, muitos livros. São excelentes. Muitos filmes, muitas séries, eles são excelentes. Eu fiz a iniciação científica no Lovecraft. E também tem muitas coisas, muitas histórias, muitos filmes que foram feitos pelo próprio Hitchcock, grande mestre do terror dos cinemas. Até hoje as obras dele são comentadas. Então, apesar que o dele vai entre um thriller e um horror, né? É mais suspense. Eu considero, pelo menos, eu não assisti tanta coisa do Hitchcock que eu gostaria, mas ele criou o conceito de suspense hollywoodiano. A coisa dele era suspense, ele que criou a ideia de deixar a pessoa sentada na cadeira, segurando assim, e você assim, meu Deus, o que você não tá vendo o que tá acontecendo, entendeu? Ele que criou essa sensação de desconforto, essa tensão que vai que vai se evoluindo, que é o que caracteriza o suspense e o terror. Só que o perfil dele, eu considero mais suspense. Sim, o Psicose, por exemplo, é um thriller, né, de suspense. Sim, um excelente ele, filme. Ele chega perto ao horror, mas ainda ele tá mais preso ao suspense do que ao horror em si. E é baseado numa história real também. É o que ele disse. Adaptação, né? Eu né? acho que um que se encaixa bem mais no terror seria, acho que, Os Pássaros. Esse sim. Sim. Porque pássaro, aí sim, é uma coisa bom. Que não tem explicação. Porque também o terror tem bastante isso, né? Basicamente é o inexplicável, né? E no caso dos pássaros, isso acontece. Do nada, surgem os pássaros na cidade, depois que a moça chega. E, sem motivo algum, começa a causar... aprontar altas aventuras. Altas aventuras. Do barulho. De amigos. Bando de aves do barulho. É. Essa turminha aprontando mil e uma confusões. É, apronta a maior confusão na cidade. E também a gente tem que diferenciar o conceito de terror e o conceito de horror. Que o terror, ele é um sentimento, tem aquela coisa de pavor, mas é mais a expectativa de alguma coisa horrível que vai acontecer. Assim, por exemplo, você vê, sei lá, se tá o Psicose, por exemplo, quando aquela cena do chuveiro, você sabe que alguma coisa muito ruim vai acontecer dali a pouco, entendeu? Porque é criado todo um clima. Só que o que cria o terror é justamente essa sensação de algo muito ruim que vai acontecer, essa expectativa e o choque do assunto. Já o horror é o nojinho. São as tripas pulando. Pessoalmente, eu não gosto de horror. Desse gênero. Eu não gosto de gore, não gosto de tripas, não gosto de vermes. Por sinal, a gente foi meio que intimada a falar do Vermes Malditos. Eu vou pular isso. Não! Ah, mas filmaço! Então, Vermes Malditos é um filmaço, cara. Filme de aventura aí, muito bom. É um filmaço! Depois de um semestre de parasitologia, você não quer mais nem saber que verme existe, entendeu? Esse filme, não cara. Importa, se são cobras de borracha de 20 metros, eu não tô nem aí. Cobras de borracha de 20 metros, você tão sai fora. Nem aquelas cobrinhas de... pra comer, aquela, como é o nome lá? Jujuba, aquela de arma, delícia. Menos essa. Essa eu faço uma exceção. Bom, mas voltando àquela discussão, o terror que a Adri tá começando a falar, então é muito associado à parte do perigo iminente, né? Que você sabe que vai acontecer alguma coisa, sabe? Na vida real, como tem terrorismos, assaltos, assassinatos, ameaça de bomba, ameaça de morte, desastres naturais, né? Então ele é muito realista na nossa vida, né? Se você pegar thrillers, por exemplo, está muito preso à parte de terror em si. Já o horror é aquela parte, né, de repulsa, náusea, que tem as imagens grotescas, o gore, tripas, vermes também. É a parte que é pra chocar, pra horrorizar, pra causar nojinho. Eu acho que o horror é uma coisa muito mais física do que psicológica, né? Que assim, o horror te dá essa repulsa porque você vê uma pessoa sendo mutilada, você... Ou senão o próprio vilão é todo mutilado. Exato, exato. Do gênero. Ele sempre tem a ver com alguma coisa física, enquanto o terror é alguma coisa mental, vamos colocar assim. Isso. E é curioso quando a gente fala de gênero de literatura, cinema, o horror, ele é considerado um gênero. Mas você fala de terror lá nos Estados Unidos, né, externo, exterior, você fala, o terror não é um gênero. Não. Mas aqui no Brasil, ele tanto faz, ele difere terror e horror, né? Ele é curioso essa ideia. É uma questão de terminologia, sim, né? Não sei. Pra um especialista, talvez ele consiga diferenciar bem, né? Mas assim, eu não sou nenhum especialista, então eu não vou conseguir diferenciar o que é o terror ou horror, né? De filmes. Pra mim é tudo terror, né? É. Dá medo. Te faz você ficar tenso. Então, a gente vai... Mas é uma eu coisa acho que a principal diferença entre o terror e o horror é que no terror o negão sempre morre primeiro. Depende. Não, sempre morre primeiro é com tiro na cabeça, porque ele não tava usando capacete. É sempre assim. O preto morreu. Mas já viu a Noite dos Mortos Vivos? Ele foi o último a morrer, o negão, pô. Não, não, não. Foi tudo coisa da sua cabeça. Ele morre primeiro. Não, não. Esse foi o último. No fundo do mar, o negão sobrevive, gente. E no horror já é diferente. No horror é sempre a Patricinha que morre primeiro. Ah, sim. Sempre tem um estereótipo. Mas vamos concordar que todo mundo torce pra Patricinha morrer primeiro. Ela é chata, cara. Ah, depende. É sempre a mina chata, ela é chata, ela merece eles morrer. Fazem isso pra cortar o elenco chato logo no começo. É uma boa eu estratégia. Eu não faço isso com o pescoço. Não é porque o pescoço é chato que eu desejo que ele morra, entendeu? Ainda mais depois que põe aquelas cenas de sexo que a gente fica assim olhando e fala, meu, morre logo. Zombieland mostra o que você não deve fazer pra... O que você deve fazer pra sobreviver a um apocalipse zumbi. E os princípios que aparecem em Zombieland são justamente um monte de besteiras que os personagens em filmes de terror fazem, que fazem você, tipo, se morder de ódio, pensando assim, meu Deus, você é muito burro. Se separar. Sempre. Sempre se separam. Não colocar... Ir pra uma cabana abandonada. É, ler o livro dos mortos. É! Mais? Ah, vamos entrar no hospício abandonado que eles falam que é assombrado. Boa ideia, parece muito, muito, muito excelente, né? Por que não, né? É cemitérios indígenas. Ah, minha casa tem um cemitério indígena, legal. Então, assim, os trashes tem muito desses clichês estereótipos. Ó, por exemplo, tem o personagem de alívio cômico, a mulher sensual, o bucha de canhão, o cara que vai morrer sempre. Tem algum monstro alienígena, mutante, um ser humano de aparência horrível. Cara, é sempre assim, né? E sempre começa com alguém fazendo uma coisa muito estúpida que podia ter sido evitada. Tem sangue excesso, morte cruel, tem umas armas incomuns, tem um herói com ferimento gravíssimo, que depois ele consegue sobreviver de algum jeito, piadas infames. Ou não, ele morre de um jeito heróico pra deixar todo mundo tristinho por ele. As piadas infames, os equipamentos certos para as horas certas, né? Recursos ilimitados e um monte de outras besteiras. Tem um filme que eu vi que ele junta tudo isso. Assim, ele foi curto, ele podia ter sido bem melhor, mas ele traz exatamente essa parte. Como é? O nome do filme é The Cabin in the Woods. Você pode procurar no Netflix. Netflix. Sério, vamos pedir um patrocínio do Netflix, caralho? Que a gente tá fazendo propaganda. Não, Netflix, o cinema dos Brothers é baseado no Netflix, velho. Então, mas o The Cabin in the Woods, ele é mais ou menos assim. Ele traz exatamente isso. Ele fala que o mundo, pra não ser destruído, ele tem que sacrificar jovens num estilo de filme de terror. Nossa. É, exatamente, o que acontece? Aí tem sempre o atleta, tem sempre o palhaço, tem sempre o que eles chamam, tipo, a prostituta, a virgem e... acho que tem mais um, ou só são esses quatro. Sendo líder. São cinco pessoas. E o negão, vamos botar sempre. Como o negão, certo? Então o que acontece? Ele tem que sacrificar quatro deles, mas os quatro que tem que ser sacrificados são o atleta, a prostituta, o alívio cômico e esse outro cara que é tipo cara inteligente, vamos botar assim, que é o negão. A virgem, ela é opcional. É opcional. Tipo, você quer com bacon ou e extra bacon? O extra bacon é opcional. É tipo a virgem, entendeu? Mas o que é interessante que o filme traz é o seguinte, que quando eles entram, tipo no prédio lá, escondido do governo, todas as criaturas que a gente já viu em filmes de terror, tipo Hellblazer, Jason, zumbi, sei lá, uma cobra gigante, todas as que a gente já viu em filmes de terror estão lá, tipo, presos, só esperando o comando pra irem sacrificar, entre aspas, voluntariamente, entre aspas, os jovens, entendeu? É, eles espalham no cenário do filme objetos que, dependendo do que for feito, atraem uma certa criatura. Exatamente. Né? Tinha isso. Aí, tipo, tem aquele puzzle do Hellblazer, pra quem não conhece Hellblazer, é aquele filme de sadomasoquismo, não, né? Sadomasoquismo. Esqueci o nome agora, mas tem um nome. É fácil de lembrar, é o cara que tem um alfinete na cabeça, a cara branca. É, aquele cara que tem isso mesmo, esse cara. Exatamente. É muito bom o filme, esse é um filme muito bom, apesar da... Pensando bem, esse formato muito classiquinho de terror que existe desde eu sei o que vocês fizeram no verão passado, não sei se funciona mais muito hoje. Porque, assim, teve uma época que muitos filmes saíam nessa coisinha quadrada. Pânico, esse mesmo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, Premonição. Jason, no caso, Sexta-feira 13, Freddy Krueger. Mas sabe qual é o problema disso? É que é o seguinte, hoje em dia, a nossa geração, a minha geração, que é uma geração de merda, eles querem mais filme de ação, eles querem tomar mais susto. É quando surge coisas como uma atividade paranormal. Não é ruim, não, mas, tipo, não é um filme de horror. Então, o que acontece? Os filmes de horror ficam em pequenas produções, como era antigamente nos Estados Unidos, entendeu? É coisa tipo o Evil Dead, que o cara foi procurar patrocínio, sei lá, do açougueiro, do cara da locadora, tá ligado? São pequenas produções que só saem pra locadora nos Estados Unidos. É, tipo, aí se você procurar na internet, você deve achar, porque na internet você acha tudo, né? É, e eu já acho mais que atualmente as pessoas buscam mais violência explícita. Sim. Eu imagino mais isso, porque se a gente pegar a maioria dos filmes, tá muito mais violento, mas assim, no sentido de mostrar mesmo a violência em si. Sabe uma coisa bem legal que você falando nisso me lembrou um filme que não é de terror, que é um filme de, vamos dizer, ação? Que é aquele Real Steel, né? Que é o Gigante de Aço. Sim. Que ele fala que eles tiveram que substituir os humanos por robôs porque os humanos queriam cada vez mais violência, entendeu? Tipo, que a violência é algo do ser humano. O ser humano é violento por natureza. Então, como você não pode sair por aí esquartejando todo mundo, você quer ver um filme de alguém esquartejando todo mundo, entendeu? É mais ou menos isso, eu acho que as pessoas procuram ver o terror, mas essa geração não tá procurando isso, é por isso que a gente teve, sei lá, uma queda brutal. Eu vejo assim, eu acho que cada momento tem uma modinha da época, sabe? Lá na década de 70, 80, já teve aqueles slash bem conhecidos, né? Com Jason, sim, com o Fred Krueger, outras pessoas. Aí depois chegou, deu um tempinho, voltou com Pânico, né? Porque ele voltou lá com os slashes. Aí de repente voltou pra filmes gore, né? Como, por exemplo, aquele Albergue, os Jogos Mortais. De repente depois, sim, virou aqueles filmes lá com aquela câmera em ação direta, né? Tipo Bruxa de Blair, né? Atividade paranormal. Atividade paranormal. E depois vai mudar a modinha agora. Eu não sei o que vai vir. Já tá vindo os remakes também com força. Esse é o problema. Tá vindo os remakes e os remakes estão. É o que você vê. Não vê a interpretação do ator. Você não consegue sentir medo porque você sabe, cara, que só é efeito especial. Daqui a alguns, cara, anos vai mudar de novo essa modinha. Vai ter algum filme que eles vão concentrar. E vai vender por um ano, dois anos, depois vão mudar de novo. Eu acho, né, que a modinha tá sendo, desde aquele filme O Exorcismo de Emily Rose, tá sendo sobre demônio. Acho que a modinha na parte dos filmes de suspense e terror tá. Pode ver. Todos, quase, ou pelo menos boa parte deles, mais de 50%, tem alguma coisa relacionada com possessão demoníaca. Só que se a gente estender pra além dos filmes, se a gente pensar em outras mídias, a gente tá vivendo a geração zumbi, sim, querendo, sim, ou não. Com também, seus jogos, sim, de zumbis, sim, com suas séries. É a geração Walking Dead, entendeu? Que não necessariamente, eu já vou dizer que eu não assisto Walking Dead, ainda não tive saco não, pra ver. Desculpem. Não, é ruim. Precisa, se você for ver a minissérie que eles fizeram, eu acho que é entre a primeira e a segunda temporada, é muito melhor do que a primeira, a segunda, a terceira, a quinta, a décima, a vigésima temporada, que essa porcaria vai ter igual o Supernatural, tá ligado? Mas Walking Dead é melhor do que Comics, sinceramente. Cara, até a Comic tá chata. Eu queria dizer alguma coisa pra defender Supernatural, mas honestamente não dá. Por mais que não eu goste dá, da série. Cara, não Supernatural, dá. Ele é tipo o Crepúsculo. Não, não sei. É porque o pessoal... Ah, não, Crepúsculo, Crepúsculo, fodeu! When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Mas vamos falar um pouquinho de uma outra coisa. A gente tinha falado um pouco da diferença de terror pra horror, mas mesmo esses gêneros têm subdivisões, que a gente mencionou elas aqui, mas explicar um pouquinho melhor o que cada uma delas é. Por exemplo, a primeira que eu acho que pra alguns é a mais desconcertante pra mim é a body horror. Nossa, mais nojenta, que é derivado, cara, da transformação e da mutilação de corpos, que assim, ele lida com a criação de monstros a partir de pessoas, que é o caso do Centopeia Humana, que é o caso do Amor. Sim, não, pula. Vamos falar da mosca. Pronto. Não vamos falar da Centopeia Humana, não. Ele tem um pouco de gore, sim, vai. Ele é muito explícito em muitas coisas. Não, gente, Centopeia Humana ele é agressivo. É de uma bizarrice, é de um nível de... Cara, que filme que ruim, cara. Nossa senhora, não quero ver mais esse filme, não. Gente, Centopeia Humana... Centopeia Humana... É rir pra não chorar. Eu acho que tem que rir, porque se você levar a sério, você... Nossa. Não, mas a mosca é nojento, esse filme. É muito nojento, pô. É com o cara do... É o Jeff Goldblum. É do Jurassic Park. Não é... O cara do Jurassic Park. Cara que é indiano, mas não é indiano. Isso. Alguma coisa assim, já, né? Viu Independence Day? Ele tá lá. Ah, é, pronto. Ele é o cara, o hacker, né? Isso, exatamente. Isso. Mas é, eles, eu acho que esses filmes, como eu disse, eu considero eles os mais desconcertantes, porque, cara, você não tem como ver uma coisa dessa e não pensar, caralho, se fosse comigo, e se fosse eu ali. Muitas histórias que você vê baseiam-se nisso, baseiam-se na mutilação, baseiam-se na criação de monstros. É o Frankenstein, entendeu? Que é a criação de um monstro a partir de figuras humanas. E isso causa um desconforto muito grande, porque pra gente, a gente que quer pensar que nós somos entidades fisicamente bem arrumadas, perfeitas, que não queremos, que assim, a gente tá bem do jeito que tá, alguém vir montar você como uma centopeia ou cortar você em partes, não. Exatamente, como eu falei, sem referência da centopeia humana, por favor. Mas o body horror é realmente um horror mesmo, que tem a náusea. Ele é bem gore, né? Ele é trash, O body horror é exatamente horror. É você olhar e falar, meu... É você se... Porque não tem como você não se colocar no lugar da vítima do filme. Porque é uma pessoa como você, que você pensa, eu posso num dia estar andando na rua e um maníaco me sequestrar e, sei lá, costurar minha cabeça. Me transformar numa mosca. Um dia você entra na Alemanha e vai aparecer um médico alemão maluco e transformar ali, você numa mosca. Uma centopeia, sei lá. Não, uma mosca. A gente cai entre nós. O povo foi burro naquele filme. Eles foram burros naquele filme. No filme. Você tá na floresta, seu carro quebra. Vamos na casa misteriosa no meio da floresta. Claro que nada vai dar errado, gente. Claro que não. A burrice é o princípio claro básico um de qualquer filme simpático. De terror, cara. Começa com uma decisão errada de alguém estúpido. Sempre assim. Vai ser um caipira simpático com uma 12 dizendo: saiam da minha propriedade. Mas um caipira com uma 12 ainda vai ser melhor do que um cara com cara de cientista maluco que quer. Alemão. Transformar você numa mosca gigante. Lembra, alemão. É a maioria deles é, né? É o Natural Horror. Que basicamente é de filmes com animais mutantes ou tipo numa forma de matam mais que o normal, são mais malvados que o normal. Animais não são malvados, são bonzinhos e bonitos. Eu acho que Crepúsculo se encaixa nesse daí. Não é filme de horror. Ainda falando filme de horror, não filme horroroso, entende? Ah, tá bom. Desculpa, se for falar de filme horroroso, a gente faz uma menção honrosa à cabeça e fala do Lanterna Verde pra ele ficar feliz. Lanterna Verde, né? Demais, ou se não fala. Não. Também fala do Demolidor lá com o Ben Affleck, pra quem não lembra, ele vai ser o Batman. Ah, não lembro. Esse é o lembrete diário de que Ben Affleck vai ser o Batman. E você vai ter que viver com o pescoço. Lembra disso. Mas de repente o Matt Damon é o Robin, né, gente? Talvez fique 10% menor. Cara, o Matt Damon como Robin é meio ok. Ele é maior do que o Batman. Tá. Muito engraçado. Então, são filmes que tem, tudo que for de bicho e monstro, assim, monstros de animais mutantes, jacaré gigante, tubarão gigante, vespas criadas geneticamente em laboratório que se soltam. Aranhas radioativas, não é Spider-Man. É. Temos aí, aranhas aqui malditas. Tem, né, aracnofobia, tubarão, piranha, 1, 2, 3, 4, 3D, 5D, anaconda. E o mais recente deles, né, que seria... E o Sharknado. Sharknado, cara. Sharknado! Yes! E tá vindo o Ghost Shark também. Já tô esperando pra baixar, cara. Ghost Shark, vai ser um filmaço. Ghost Shark vai ser uma tela, vai ser um filme de Oscar, velho. Esses filmes com animais assassinos, aliás, realmente, a Adri tá certa, eu adoro. Mas, antigamente, lá pelos anos 70, era assustador mesmo. Naquela época, era mais assustador que trash. Até os mais antigos, né? Nos 30, nos 40, King Kong, Aranha Gigante, Formiga Gigante. Godzilla. Né? Não, eu lembro, não, tem Godzilla eu já é um filme de uma formiga gigante. Não, você lembra o Tubarão, né, por exemplo? É, o cara, Tubarão. Foi um fenômeno. Exatamente. Né? As pessoas ficaram com medo de entrar na praia por causa de tal Tubarão. Eu vi um programa uma vez que as pessoas não queriam nem usar banheira depois de verem Tubarão, porque, caramba. Sei, pensaram de tudo naquele filme. Ele vai subir pelo ralo, né? Não, aí depois veio o Ghost Shark anos depois pra confirmar o medo delas da banheira. É sério. É sério. Eu não tenho o que falar desse filme. Vai ser sensacional, Audrey. Vai ser um filme digno de Oscar esse, cara. Gente, não sei porque essas coisas vão parar no Oscar. Eu daria um Oscar porque eu ia falar, gente, não, para. Nossa. Quem teve essa ideia? Não, cara, tem... Mas eu acho que o medo que esses filmes causam é porque... Bom, primeiro que a maior parte dessas criaturas que aparecem não necessariamente são conhecidas. Por exemplo, o piranha, por exemplo. Tá bom, piranhas são vorazes e tudo mais, mas a gente, como a gente vive num país que elas são endêmicas daqui, a gente sabe que elas não vão dizimar populações e sei lá o que, entendeu? Mas pra uma pessoa de fora que sabe... É o que elas querem que você pense. Então, mas o é país... É uma fama que o animal cria, né? É. Então, não é por causa disso que eu vou entrar lá no Pantanal, na porra da água. Eu não entro em água que eu não vejo fundo, nem fuder. Até água que eu não vejo fundo. A minha banheira. Eu tenho medo de entrar na minha banheira. Eu tenho um negócio com o rio, eu não gosto. Eu morro de medo também, porque eu acho que vão puxar meu pé e... Meu irmão, em rio pode ter jacaré gigante, tubarão gigante, piranha gigante, cobra gigante, aranha gigante, quem mais gigante? Aí tem outros que não são gigantes, mas fazem estrago. Tipo aqueles peixinhos que entram em vias onde não devem e machucam você. Ah, e parece eles que são lá. É desses que você tem que ter medo. Ai, meu Deus, não, obrigado. Eu acho que é também esse medo de achar a associação que fazem, né? O crocodilo é um animal terrível, assassino. Então, aí põe no filme e já acha que vai comer a cidade inteira. Então, eu não acho que ele seja assassino, mas que ele é um carniceiro, eu tenho certeza. Mas é a natureza dele ser um carniceiro. Na verdade, não. Você vai comer o bichinho? Os jacarés são preguiçosos. Por que ele não fica na natureza dele lá? Porque ele tem que limpar minha cidade grande. Eles comem uma vez a cada 3 dias, eles ficam parados no sol por horas e horas. Eles têm metabolismo lento pra caralho, eles não vão atacar ninguém. Ah, tá bom. Imagina se Pânico no Lago fosse baseado em fatos reais. Você imagina lá o crocodilo na dele, a boca aberta no sol, aí passa a pessoa. Imagina se o Mega Shark versus o Octopus fosse de verdade. A merda que é. Sharkótopo, gente, esse filme é tudo de bom, Sharkótopo, gente. É um tubarão com tentáculo. Nossa. Que isso? Eu entendo mais os filmes com aracnofobia causarem pânico, causarem medo do que esse tipo. Porque, cara, medo de aranha é uma coisa muito comum. E assim... É uma fobia. Sabe um filme que a minha mãe incluiria nessa categoria? Joe e as Baratas. Minha mãe não consegue ver esse filme por causa... pelo mesmo motivo, porque a maior parte das pessoas não vê... Que é que as pessoas não veem aracnofobia por medo do inseto, entendeu? Mas as baratas cantam nesse filme. As baratas é legal, elas cantam, elas falam. É um musical de baratas. Eu não vi inteiro, fiquei meio com nojinho. É engraçado demais esse filme, cara. Cara, é muito bom. Mas é legal que esse subgênero tem um monte de filme. Exatamente. Cara, e um monte de animal. O que acontece é o seguinte, foi o que eu falei antes. Até parte dos anos 90, assim, até o início desse século, ainda era um pouquinho, mas ainda tinha um medo. Ainda era um pouco mais sério. Agora tá muito trash mesmo, que não dá. É a geração sci-fi, né, cara? Que assim, basicamente tudo pro sci-fi virou uma zoeira. Exatamente. Porque antigamente a gente não tinha tantas informações. Vamos considerar assim, que não tinha tanta informação sobre os animais, ou mesmo que tivesse, você não tinha Wikipedia, velho, você não tinha. Mas é que tá, mesmo que você tendo tudo, então... você não tendo informação, você não vai esperar que um tubarão, que um tornado vai carregar um tubarão por aí, ele vai devorar você, com você morando no meio de fucking Minas Gerais, por exemplo, entendeu? Eu espero que não. Exatamente. Aracnofobia, eu lembro que eu adoro, mas eu ficava muito tensa quando passava na TV, e era legal que passava na sessão da tarde, sensacional. Eu adorava, mas eu ficava tenso. Eu falava, gente, imagina se você for por um sapato, tem uma aranha dentro. Que isso? É porque isso é muito mais factível do que um, como eu disse, de um tubarão cair no seu quintal por um tornado, entendeu? Exatamente. É. Ou você ir pro Amazonas atrás de uma planta que prolonga a vida. Nossa. Quer saber? Mas assiste Carnossauro, é um trash bem legal. Carnossauro. Como nossa, é esse? Cara. Esse é um de dinossauro que aparece de repente na cidade ali, matando todo mundo. É pra dizer bem a qualidade desses filmes, boa parte dos atores que atuam nesses filmes de Natural Horror mais recentes são atores pornô, só pra dizer. Sempre. Sim. Só olhar pra cara dele, você nem precisa de filme pornô, você olha pra cara dele e você fala, nossa, essa pessoa com certeza vai fazer filme pornô. O cara eu não sei, mas a atriz com certeza deve fazer, né? Não, mas até ator, é tudo cara de... Nossa. Eu tava vendo aquele filme do tubarão de duas cabeças. Muito bom. O lado bom muito é que era, é que foi uma falha genética. Gente, não foi experimento, não foi tipo, vou ter duas cabeças porque eu quero. Não, foi ele nasceu assim, coitadinho. Eu só vou comer o dobro. Só que ele quis comer todo mundo. E tinha um bom bando de adolescente que devia ter a nossa idade, assim, 20 e pouco, mas nossa, saíram tudo. Saíram tudo de outro canal de TV, não do Sci-Fi. Então, né? Né? O próximo, então, é o Psychological Horror, né? Aquele horror psicológico. Meu que favorito. A gente fala que é um... Sim, é o medo dos personagens e ele provoca instabilidade emocional em cada um pra construir a tensão. É aquela coisa que você vê e você não sabe o que vai acontecer. É tipo o bebê de Rosemary. É, Bruxa de Blair Bruxa também. Bruxa de Blair, né? O Ringo. O Grito. Os outros. O Chamado. Será que o Chamado... Não, o Chamado não é. O Chamado se encaixa no quê, então? Eu também. O Chamado é um pouco... É bem psicológico. O Chamado Sim, é bem psicológico. Eu prefiro o japonês, o Ringo. É claro. Sim, o The Ring é melhor. É igual o Hack, né? O Hack tem o Quarantine, que é o americano, e tem o Hack, que é o espanhol. O espanhol Isso. é bem melhor do que o americano. É, eu só vi o espanhol. Cloverfield, eu acho que entra um pouco nisso também. Que você não vê o monstro por boa parte do filme. Exatamente. Ele cria aquilo. Você não precisa ver o monstro pra saber que Exato. Ele tá lá e pra ter medo. O problema né? desse filme é que ele mostra o monstro. Desses filmes de primeira pessoa, eu considero o Cloverfield o melhor. Eu acho que foi o que mais me desestabilizou, assim. Foi... O Cloverfield não tava mostrando um monstro, só isso. Mas Cloverfield eu acho que é mais ficção. Também. Mas ainda assim, sabe, eu acho que o clima que ele cria, por ser todo feito por aquela câmerazinha, Eu acho que ele acaba sendo mantendo uma sensação mais real, por exemplo, do que outros que usaram a mesma técnica conseguiram, que é o caso da atividade paranormal. Isso é verdade. Mas desse gênero, o meu favorito é os outros. Pelo seguinte, depois quando você vai ver que muita coisa que foi falada naquele filme é real, não da história em si, mas de práticas da época, eram reais. Uma coisa que vocês devem saber que existiam eram as fotografias post-mortem, que eram simplesmente fotos de pessoas que tinham morrido. Era muito comum nos primórdios da fotografia, em que as pessoas tinham que contratar fotógrafos, contratar estúdios, era caro e a taxa de mortalidade era alta. Eles dizem que é da era vitoriana, né? Isso, coisa assim. Que as pessoas não tinham como pagar pra terem fotos, e como as pessoas morriam muito, principalmente crianças, pra que a família tivesse uma memória visual dos filhos, eles contratavam estúdios que faziam obras de arte com as fotos. Eles editavam as próprias fotos para as pessoas que acham que Photoshop é coisa nova. Não é. Desde a época das mais antigas da fotografia, já se editava fotografia. Eles usavam um monte de aparelho para deixar as pessoas em pé, para abrirem os olhos, ou pintavam por cima das pálpebras. Era bem... Sendo que era muito mais difícil que hoje. Nossa. Em dia. Hoje em dia qualquer molequinho no ensino fundamental faz isso, né? Exatamente. Eu já vi essas fotos, cara. Você não nota a diferença. Então, por isso que eu criava esse trabalho mais humano, entendeu? Ele era mais humano. Estudei história da fotografia um semestre passado, e eu sempre tinha... Mas uma coisa que eu tenho um certo problema com fotografia antiga, que elas me perturbam muito. Eu não acho bonito e tudo mais, mas principalmente retrato dessa época me dá um desconforto grande. Aí você... E assim, você saber que muitos daqueles retratos é de gente que morreu, não ajuda a situação. Aí mas os outros... são muito sinistros. É. Aí os outros acertou muito porque ele usou esse fato real pra criar toda uma história, vai te desconcertando, que vai te confundindo, e o final você não espera. Que usa a imagem pra assustar, é uma coisa completamente psicológica. Não, você não vê o gore, você não vê as pessoas mortas, mas é um filme que te deixa num estado de tensão que é admirável. É um excelente Sim. filme. E nem precisa Sim, ter, concordo. Né? Nesse gênero terror até que nem precisa ter, né? Gore ou gente morta, que às vezes acaba sendo... Não, no caso, acaba sendo uma consequência, na verdade, mais do que um fato. Eu acho que o gore, muitas vezes, se ele poderia acabar estragando o clima que o filme cria. Por exemplo, eu acho que o Grito, por exemplo, o Grito 2, o primeiro Grito é um bom filme. Grito é horrível. Patético. O americano, japonês, caro. O japonês é... É, ah, sim, verdade. Enfim, o segundo Grito americano é ridículo. Em parte não, porque não dá, não, eles não dá, não. Quebraram uma das vitórias do primeiro, que era justamente criar essa tensão de uma forma sutil. Eles se transformaram num terror de serial killer sobrenatural comum, entendeu? Ficou muito fuleiro, eu não gostei. Do mesmo... Rodrigo, o que eu falo, a Bruxa de Blair 2, então? O que que eles fizeram com esse filme? Não, puta, o que tem a ver, cara? Não tem sei, nada a ver, não, velho. Não tem nada a ver com o primeiro, nossa. O primeiro é um bom exemplo também de filme de terror psicológico. A gente não vê a bruxa, nem nossa. Não, o objetivo não é mostrar a bruxa, nossa, o objetivo é não ver nem a cara da bruxa. Só terror psicológico a bruxa hoje em dia não existe. Você não consegue encontrar mais terror psicológico hoje em dia. Não existe aquilo. Porque os filmes, ele deve se encaixar na parte de terror, consequentemente se encaixa na parte de suspense. Você não consegue ver um filme. Sim, ele tá nessa linha tênue entre terror o thriller e o horror, né? Exatamente. Eu acho que o mais recente que eu vi que foi bem tenso foi a Entidade. Vocês já viram? Não, esse não conheço. Não. É muito bom, é muito tenso. Ainda tem, assim, uma violência, assim, não necessariamente sangue, até tem, mas, assim, é mais voltado... As mortes são bem explícitas, assim, de choque. Mas é muito tenso. O filme inteiro, assim, é pura tensão e, nossa, dá muito nervoso. Sabe, agora eu tava lembrando, não de um filme, mas de um anime, que vocês devem ter assistido, Higurashi no Naku Korani. Vocês devem... Sim. Eu adoro. Tudo que tem Higurashi no nome, eu não assisto. Adoro aquele. Eu já vi. Eu adoro. É muito Mas bom. Pelo seguinte, uma das coisas que ele acerta é que são diferentes arcos em que os mesmos fatos se repetem, tem um motivo pra isso. E um dos arcos que é o mais assustador é justamente o primeiro. Assim, os outros têm o aspecto... Todos eles são bem gráficos, são bem visíveis, tem sangue, tem torturas. Só que o primeiro, ele tem um quê de... terror psicológico que os outros não têm, que é por você não saber o que é real e o que não é. O que é delírio do protagonista e o que não é. Os arcos de Higurashi, todos eles têm essa mesma progressão. Dois episódios, comédiazinha nível Lucky Star, e a partir daí, que assim, acho que ele meio que cria uma confiança em você, mas aí, a partir daí, as coisas vão acontecendo de um jeito que você vai ficando preso numa espiral de medo. É muito legal. Falaremos de espirais também, que outras pessoas abordaram bem a ideia da espiral, mas não é o caso agora. E Higurashi, ele faz isso, principalmente nesse primeiro arco, porque assim, você vai vendo a paranoia que o protagonista vai entrando, e você fica até o final, o arco termina, e você não sabe se tudo que aconteceu era real, tudo que aconteceu não era, se ele realmente estava sendo perseguido, se ele não está. Eu achei isso genial, que é o bom, pra mim, o bom terror psicológico é aquele que engana você, que engana e que te induz ao erro, propositadamente, pra que te pegue completamente sem defesa no final, que é uma coisa que as boas histórias conseguem fazer. Pra quem gosta de ler ou de ver nessa parte mais de cultura oriental, tem um mangá que é clássico de terror, que o nome dele é Naruto. Não é um Naruto, é tática. Ele veio bem antes do Naruto, que todo mundo conhece. Mas o nome do mangá é Naruto. Não é o Uzumaki, né? Não? Não. Essa bosta não. Aqui não. Não no meu podcast, mulher. Isso? Cara, ele é tão bem feito que ele se encaixa nessa parte de terror psicológico. Por quê? Porque às vezes você não precisa ver o que tá acontecendo, mas às vezes ele mostra e ele traz vários contos de terror, entendeu? Ele não explica às vezes por quê, às vezes ele explica e é muito bom. Se quem quiser procurar, o nome é Naruto, você pode assistir aí pelo... Vai ser difícil a pessoa achar um negócio com esse nome, cara. Por causa do nosso querido ninja lixeiro. Vai no Read Manga. Digita Naruto sem ser o da Vila da Folha. Vai ter lá o Naruto laranja e vai ter o Naruto preto. É o Naruto preto. Digita Naruto ou não da Vila da Folha. É, mas se você pegar esse gênero mesmo, o horror psicológico, é bom falar de videogames também, sim, né? Que tem o Silent Hill, Amnésia, Alan Wake. Outlast. Slender mexe com isso, entendeu? Nossa. Slender Tubbies, best game ever. É o jogo onde você tem que correr do Dink Wink, porque o Dink Wink quer comer a sua bunda. Bom, isso é mesmo. Você tem que achar... Com uma bolsa querendo te pegar, cara. Cara, tá doido. Eu joguei aquilo, e o pior, aquele jogo tem multiplayer. Jogou eu, o Marcos e o Tommy. Eu corri, ninguém gente. Nunca vai ver a gravação, que ninguém isso? Nunca vai escutar o áudio. Cara, Slender Tub é o pipoco. Cara, o link dessa pérola vai estar na postagem, porque isso o mundo tem que saber disso, cara. O mundo tem que saber disso. Slender Tubs. Cara. E tu vai encontrando, tipo, o Dink Wink ficou maluco, tá ligado? E matou todos os Teletubbies. Tu é um Teletubbie sem cor. Aquela bolsa nunca me enganou, cara, sério. Deve ter uma motosserra lá dentro. Eu sou a favor disso, porque no fundo acho que todo mundo quis matar os Teletubbies e... Alguém fez. Não, aí alguém é fez. Muito, foi cara, muito sinistro, porque tu vai entrando no jogo, aí tu vai vendo o Gypsy, tu vai vendo o Poe enforcado, o Gypsy todo arrebentado no chão, tipo, um monte de coisa sinistra assim, tá ligado? E tipo, tem uma hora no jogo que tu pega, sei lá, 6 potinhos de comida. Meu irmão, tu olha pra trás e já tá o Dink Wink, meu irmão, eu vou te pegar, véi! Aí você pensa que alguém realmente investiu tempo, investiu dinheiro, pra produzir esta pérola. Cara, genial. Eu adoro a internet. Eu mandei uma imagem aí de gênio. Tá, mas eu acho que a gente não pode falar desse gênero sem falar do Bebê de Rosemary. Esse é um filmão. Filmão, cara. Não, filme do Roman Polanski, de 68. Nossa, é muito velho. É muito bom. Cara, como é bom esse filme ainda. Mete um medo desgraçado. Aquele suspense, aquele mistério. É ou não é? Por que que tá acontecendo tudo isso? E aí, no final... A história dela tá grávida. Quem são esses vizinhos malucos que estão ali? Que o marido tá fazendo também da vida. E como as pessoas se vendem fácil, né? Uma pergunta, dá pra classificar poltergeist nesse gênero? Sim, eu não sei. Psicológico? Um pouco. Eu acho que não, porque é muito, mas... muito óbvio, acontece. Ó, ele não é body. Ele não é body horror, ele não é natural. E eu acho que ele é psicológico. Esse foi um dos esse filme, depois que eu vi Poltergeist, eu já crescida. Não consigo mais dormir com a TV ligada depois daquele filme. Até hoje. Rodrigo, posso contar a minha história do Poltergeist? Vai, então, por favor. Primeira vez que eu vi, eu tinha cerca de 10, 11 anos. Eu fui ver meia-noite. Meus pais não estavam em casa, de noite, tranquilo. E eu vi no Poltergeist, primeira vez. Puta que pariu. cara. Que eu, eu não quero mais. Eu fiquei com trauma de TV por um bom tempo. Quem nunca, né? Aí acho que. Aí tentaram. Aí não. O chamado tentou deixar as pessoas com medinho de televisão, só que não conseguiu. O Poltergeist vai melhor nisso. Mas, gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo vendo o chamado. O quê? Eu não quero saber, não. Eu quero dormir hoje. Oi? Ele quer dormir hoje, não dá medo. Eu quero dormir hoje, por favor. A primeira vez que eu assisti. Essa é uma coisa que eu acho interessante também no filme psicológico, é que, no meu caso, eu não sabia o que acontecia no chamado, nem de nenhuma forma. Eu não sabia. E quando eu assisti, a primeira vez foi o japonês que tava passando na TV, que aqui em casa, por um milagre, funcionava o sinal do Cinemax e ele tava passando. Eu não esperava o que foi o que ia acontecer no final. E a hora que aconteceu lá da Sadako sair da TV, eu fiquei louca. Eu falei, socorro! Socorro, me subi no ônibus em Marrocos, isso aí é fora do normal. E o que aconteceu? Deu 7 dias, eu sonhei com o filme. Ai, meu Deus. Meu Deus. Aliás, nem foi com o primeiro, foi com o segundo, que eu sonhei que eu assisti depois. Eu sonhei com o filme e eu falei, era um sonho cagaço. E a hora que eu acordei, a TV tava ligada, chiando. Eu falei, pronto. Ai, falei, pronto, morri. Tchau, mãe, tchau, pai, tchau, vocês. Pareceu um poço ali. Aí, eu falei, não, acabou aqui, minha vida. Vamos descontrair, que estamos tensos, estamos todos tensos. Mas não, deu tudo certo. Graças a Deus, estou viva, eu acho. Eu estou aqui. Ou não. Você lembra aquela piadinha do Chuck Norris, que a Samara liga pro Chuck Norris e fala, 7 dias. Ele, quem fala que é o Chuck Norris, desculpa, o número foi errado. Vamos só descontrair, porque quem procura acha, e eu não procuro, que fique bem claro pra qualquer coisa que esteja escutando. Eu não procuro, eu fico na minha. Tá vendo? Você sobreviveria a um filme de terror, você sobreviveria a um apocalipse zumbi, porque você não ia ser o cara retardado que vai entrar no, na casa mal assombrada. Exatamente. Talvez porque seja inteligente. Pegando esse gancho nada a ver, relacionado a traumas e que eu acho que eu não tive, eu vou falar sobre slasher. Pra mim é um dos meus gêneros favoritos de terror ou horror, como, depende como você queira definir. Mas ele é aquele filme relacionado a assassinos psicopatas misteriosos que perseguem e matam as pessoas em sequência. O filme todo ele tá destrinchando alguém. Mas geralmente o que chama atenção é a violência e as ferramentas que eles usam. Geralmente são tipo foices de agricultor, é o facão do Jason, é a luva de garras do Fred Krueger, ou até com machado, uma serra elétrica, tipo que nem do Leatherface, sei lá. E ele me marcou muito o tipo de slasher, porque quando eu era menor, quando eu era criança, eu morei em Belém. Durante tempo eu fui passar minhas férias em Belém e minha família é de lá. Cara, meus primos fizeram tipo como eu posso dizer, uma maratona de Sexta-feira 13 comigo. Então, ficou marcado, e tipo, eles falam, caralho, isso é muito massa. Eu, como assim é muito massa? O cara tá sendo cortado em dois por um facão, pelo Brutamontes com uma máscara de orc, como assim, cara? E até hoje eu assisto mais por diversão mesmo. Eu acho muito bacana esse tipo de filme, bem gore. Apesar de não ser gore, né, ele é slasher. Esse filme já teve o seu alto na final da década de 70, na década de 80. Já, com certeza, cara. Cara, ó, e voltou um pouquinho depois. Já foi até pro espaço, velho. Verdade, Jason no espaço, Jason 10 lá. É muito bom, cara. É. O melhor exemplo de slasher, né, é o Jason, com certeza. É o Jason, Jason é a Fred Krueger, né, o Fred Krueger também. Assim, o Fred Krueger eu adoro. Mas os remakes é tão fácil de counterar, cara. É só não dormir. É Fred vs Jason, é podre. Quem é programador? Não, esse é ruim, esse filme. Nossa. Por que fizeram isso? É triste, de tão broxante. Sabe, é uma ofensa a duas grandes séries, cara. Quem deixou isso passar? Não, é fácil de fazer porque é uma coisa que o pessoal queria há muito tempo, mas você fez de um modo errado, né? É tipo aquele Aliens vs Predador também. Fizeram do modo errado também, aquele filme. Fizeram, mas fizeram do modo errado. Mas, agora, o remake do Jason foi osso, gente. Foi horrível. Nossa. É porque, tipo assim, esses filmes, eles têm que ser filmes com PEG, né? Sei lá, com a faixa etária muito alta, porque eles precisam de sangue, eles precisam de matança, cara. Os filmes slash põe um roteiro, eles não são alguma coisa mais coerente, né? Não, eles não precisam de roteiro, cara. Eles não precisam ir pra o problema de hoje é que a galera faz tudo pensando em ir pra grandes cinemas, vender pro mundo todo, entendeu? Então, o que acontece? O filme acaba sendo muito censurado, ou acaba não tendo filme, mas o filme slasher não precisa disso, cara. Tipo, por exemplo, o remake de Halloween, que é uma merda. Ele tem é estranho. Palavras menos fracas. Ele é ruim, cara. O primeiro Halloween, cara, é muito muito bom. O remake do Hora do Pesadelo é tosco. Aliás, remakes de filmes de terror em geral, eu não achei um bom até agora. Da Hora do Pesadelo eu ainda achei ok. Foi ok, sabe? Vocês assistiram o remake de Carrie Estranho? Um dos mais recentes? Cara, não. Eles mudaram dois remakes, o final da história. Ah, vá. Ah, tipo, como fizeram o final? Pode falar. A Carrie sobrevive, foge, tudo mais. Tipo, não tem um incêndio, não tem nada, entendeu? Ok. Mas, se eu lembro bem, tem uma continuação do filme da Carrie Estranha e é com a prima dela. E ela encontra com a Carrie, eu lembro disso. Cara, é... Mas isso aí é história. Não vai, tem um filme que vem pra caramba, vamos fazer uma continuação qualquer, né? Que vai dar um dinheirinho. Exatamente. Todos os filmes slash tem isso. Mas a continuação do Jason, a nova que teve, assim, a mais recente, foi zoada. Eu acho que eles fizeram só pra falar assim, não, vamos fazer um filme pôr o Jason de volta? Tão com saudade do Jason, porque o filme, gente, é um crime. É criminoso. Se eu fosse o Jason, eu matava todo mundo. Eu falava, não, cara, do filme mesmo, menos o sempre. Mas eu matava todo mundo, apesar... Eu falava, gente do céu, vocês estão de brinks com a minha face, eu não sou trouxa. É. Tadinho do Jason, ele não merece. Eles não conseguem trazer, cara, porque, tipo, não sei, o Leatherface, pra quem não conhece o Leatherface, ele é do... Massacre da Serra Elétrica. Nossa, Massacre da Serra Elétrica, o início é uma bosta. Chainsaw, né? Chainsaw Massacre, alguma coisa mas assim. Mas o filme é legal. Cara, Texas Chainsaw o filme é legal, tá ligado? O segundo não é. O segundo não, o resto esquece. O primeiro. Cara, todo o resto... Os únicos que prestam continuação são do Jason, tá ligado? O Jason nem é o único que, isso. Sei lá, vai ter Jason 20, outro, vai ser cara. Bom. Gente, o segundo filme do Jason é bom, o de Nova York é engraçado também. Não, o Jason ainda... É que ele é um ícone, né, assim, ele é o top. É ele, depois o Freddy Krueger, aí depois vai andando. Ele é sempre o número um das listas de ícone de filme de terror. Mas, infelizmente, uma coisa também muito normal no filme de terror é que as continuações vão ficando zoadas, e chega uma hora que... Sim. Matam a franquia. O do Slash é sempre, assim, né, a continuação é sempre ruinzinha, aparece, mas a gente sabe como mata ele e vai indo. Os filmes do Chuck, por água, exemplo, cara. Brinquedo Assassino, a gente sabe mais ou menos que ele vai morrer lá. Ele vai voltar depois no próximo filme. O Brinquedo Assassino também é um slasher. O primeiro é engraçado, o segundo é um filme de comédia. E eu não sei nem se tem um 3. Tem até um 5, tem. Nossa, cara. Mas tem até um novo. A noiva do Chuck e depois o filho do Chuck. Agora eu sei, esses três eu conheço. Aí você pensa no Premonição, por exemplo. O conceito do filme é legal. Pra o primeiro era bom. Uma vez, exatamente, entendeu? Porque esse tipo de filme, ele acaba virando mais do mesmo, entendeu? Porque não tem espaço pra inovar. Assim, dentro de uma mesma franquia. Aí realmente vai desgastar. Mas assim, esses filmes são previsíveis demais. O primeiro fez sucesso, ainda pode dizer que era um filme B, tem uma fórmula legal, mas como toda continuação, se torna previsível. E a previsão cansa, cara, o filme previsível. Exatamente. Irrita muito. O Halloween, por exemplo, o primeiro é legal, o segundo foi uma continuação direta, foi bom também. O resto, putz, tirando o H20, que eu acho que é legal, o resto é ruim demais. Uhum. Não precisa ter, mas vende, né? Tá, o Freddy Krueger, então, pô, o primeiro é maravilhoso, mas o resto dos filmes do Freddy Krueger são uma porcaria. Nossa, que é uma porcaria, cara. Todos os outros filmes dele, só o primeiro que vale a pena. E uma pergunta, em relação a Jogos Mortais, que já tá no seu sexto filme, o que vocês acham? A fórmula é a mesma, então, sempre. É um a fórmula gore. Mesmo é quase um gore, né? É o psicopata que eu esqueci o nome, que eu sempre esqueço o nome, brincando com aquele bonequinho dele que eu sempre esqueço o nome. Jigsaw. Isso, com várias técnicas diferentes de matar as pessoas. A única coisa interessante é você saber como você pode matar as pessoas. Só isso, a fórmula é muito simples, né? Mas fora isso... Eu vou admitir, gente, eu não assisti Jogos Mortais. Mas é porque eu não sou fã de gore mesmo, assim, não me atrai. Mas uma coisa é certa, o primeiro filme eles acertaram bastante, pelo que eu conheço do filme. O Jigsaw já virou um dos vilões clássicos do cinema de terror e atraiu gente pra caramba. Trouxe, assim, saiu daquele enlatado de remake, filme ruim. Só que também começou a fazer continuação demais. E pra filme de terror isso não é bom. Pra nenhum filme isso é bom, mas pra filme de terror isso é zoado. Isso. O que inova é interessante, fica bom. O problema é que vão repetir as fórmulas. Pega esses novos slashers que botaram de mais pra frente do Scraven, né? O Pânico, por exemplo. Foi uma fórmula legal. Ele fez uma paródia contra os filmes de terror que já existiam slashers antigamente. Só que aí botaram outras coisas também, como eu sei que vocês fizeram no verão passado, Lendas Urbanas, repetiram Pânico 2, 3, 4. Ficou chato, 5, caramba. 6, 7, remake, em Pânico. E quem é o Pânico? É, vai pra todo mundo em Pânico. Ele enfia a faca no peito da mulher e tira o silicone, é o best Pânico ever. É, e começa a ficar muito zoado, já começa a perder a graça. Isso é verdade. E eu acho que terror é o que passa. O slasher, ele começa a passar mais pro lado humorístico. Ele tem um pouco mais de humor do que os outros, entendeu? O slasher tem suas fases, né? Tanto que uma coisa como no filme de terror, o filme começa, a gente já quer saber quem vai morrer, né? A gente já aponta, fala, não, esse cara morre. Ou esse cara não morre. Ou, tipo, esse cara até que vai até uma parte, mas ele vai morrer de uma forma idiota, sabe? É. Acabou criando essa moda, né? Essa mania. Isso. Vamos dizer que agora a geração não é mais o slasher, mas daqui a uns 10 anos, 20 anos, quem sabe ele volte com força. Agora, eu acho que, já que a gente falou do slasher, também a gente pode falar do irmão mais hardcore dele, que é o splatter, ou o gore, que o foco, ele tem, pode até ter elementos dos outros, mas o foco é violência gráfica, que é, assim, é pra chocar por imagem, é sangue, é pessoas sendo cortadas, é sadismo puro. Aí eu acho que entra o... violência gratuita, né? Entra o Massacre da Serra Elétrica, entra o Olhos Famintos, Jogos Mortais, o Albergue. São... Olhos Famintos eu acho que nem tanto. Ah, cara, Olhos Famintos não. Tem umas cenas ali que são... Então, mas não é mais... Não é igual ao Jogos Mortais, por exemplo, ou tão igual ao Albergue. Ele ainda é um pouquinho mais... Outra coisa, mas ainda é pesado. Eu acho que no caso do Splatter, realmente, o Massacre da Serra Elétrica, mais o novo, provavelmente, sim. O velho, eu não posso dizer. Eu vejo o Splatter mais assim, que as pessoas jogam essa coisa de matar a violência gratuita, né? De você matar com coisas esquisitas também. É zoado, cara. O objetivo é ser agressivo mesmo. É. Pra mostrar tripas, e se você vai mostrar tripas, vou mostrar as tripas. O povo vai ficar com nojinho. Sinceramente, eu acho que splatter é desculpa pra não ter história. Eu não gosto, é um gênero que eu realmente não tenho o menor interesse. Eu acho que se apelar só pra parte gráfica do filme é uma perda de tempo. Teve um filme que eu vi, que eu não lembro do nome dele, mas o filme, uma das publicidades que o filme fazia era usar corpos reais, que era um filme que se passava num laboratório de necrópsia. E assim, eles falavam que eles usavam corpos de verdade na montagem, filmagens. Realmente eles usavam. Mas assim, nossa, cara, mas era só isso, era um corpo que apareciam por cenas muito curtas. E não, sabe, só pra causar mesmo. Tem um também, outro meio polêmico, chamado Canibal, né, que também é muito polêmico. Que o pessoal falou assim, que ele chegava, o Holocausto Canibal, que chegava muito perto do mesmo. Que era o filmes com seres humanos de verdade e o que não era, né? É, tanto que o pessoal investigou se foi realmente... Se era filme snuff ou não, né? Pra quem não sabe... Fortes realidades filmes ou não. Filmes snuff são filmes que retratam crimes reais, mortes ou cenas de estupro. Tem um filme que eu não me lembro o nome dele, mas que mostra isso. Que assim, é um cara tentando investigar um grupo que faz esse tipo de filme... Ah, esse com o Nicolas Cage, né? O 8mm. Isso. E tem o Serbian Movie também, mas esse eu não vou falar, porque eu não vi esse filme, eu me recusei. Tem o japonês também, o Guinea Pig, né? Que só fala pra caramba dele. Tem Audition também, de filme japonês. Sim. O Snuff, ele atualmente a gente chama ele de lenda urbana, uma parte, né? Porque o propósito dele é se vender, né? Você vai fazer uma filmagem com mortes reais, que você não tem efeitos especiais, e você vai distribuir ele. E vai ganhar dinheiro. Exato. É claro. Só que tem até... É uma lenda urbana, né? Boa parte disso. Não adianta, né? Sempre dá dinheiro. Porque mesmo que a gente assista e fala... Pra que continua vendendo? Porque vende, né? Ganha, porque né? Vem as... Tem gente que compra. Tem gente que compra, com certeza. Porque tem gente que compra, tem gente que vai vender. Você vê que existem filmes... como eu tinha falado do Serbian Movie, esse é um que eu não vi... Mas eu também ele não. É um que caraca, não veja, velho. Eu não quero ver. Não, esse eu me recuso. Não, nem não, ninguém ver, precisa não ver, não. Esse eu me recuso a ver. Ninguém precisa ver. Por causa disso. Porque, assim, ele chega perto, assim, é um filme completamente atuado, claro. Não tem nada de real nele, eu espero. Mas que ele é bizarramente gráfico, ele é bem... É como o pessoal diz, o Homem Centopeia choca, o Serbian Movie choca mais. Exato. Mas se proibiram o Holocausto Canibal em não sei quantos países. Foram 8, tipo, 100 e poucos países. Ele é proibido aqui no Brasil. A Austrália, ele é proibido. Ou então um outro... A maioria dos filmes são proibidos aqui. Eu lembrei de um... E agora eu tava lembrando de um jogo que eu vi há um tempo. que ele também apela pra violência gratuita como, como publicidade, que é o Manhunt. Que eu não sei... Que é um foram dois jogos que saíram pra PS2. Que assim, você, o objetivo... É um FPS, mas assim, você... Você pode matar as pessoas de diferentes formas, mas é tudo extremamente gráfico. É muito, sabe, você... Você tem requintes de crueldade muito, muito realistas pra um jogo. E o pessoal... Inclusive, ele foi proibido em muitos, muitos, muitos, muitos países. Tem um jogo que é uma mistura de hack and slash com Splatter. O nome do jogo é Splatterhouse. E ele é uma mistura de hack and slash com Splatter. Meu Deus. E, no caso, Slasher e Splatter. Aí, a história é que você é um cara super fortão, que leva sua namorada pra uma casa abandonada pra namorar. Olha só. Que legal. Que ideia de gênio. Por que não, né? E ela é sequestrada, vamos dizer, por um cientista maluco alemão, sendo que dessa vez é um mestre voodoo alemão. E tem uma máscara que chega assim pra tu, ó, eu posso te ajudar, mas você vai ter que me vestir. Que é aí isso? Aí ele começa... É mais isso ou parece menos, legítimo, né? Parece verídico. Mas é claro, né? Como dizia o Marcelinho, começa a, na casa, legítimo. Começa a aparecer um monte de monstro, tá ligado? Aí o jogo é tipo... E aí vem a parte do Splatter, porque... Vem do hack and slash, porque é só sair pelos mapas matando todos os monstros, e do Splatter, porque é muito sangue. Tem uma hora, cara, que fica toda a tela vermelha, assim, de tanto sangue dos bichos que tu matou, tá ligado? Eita, que maravilha. Não, pra mim, é, aí já não deu. Tu dá uma balançada, assim, no monitor pra tirar o sangue em excesso. Cara, é... Então, mas... É foda. Mas aí, levando essa parte de monstros, né? Sim. Aí a gente pode vir a parte de filmes de terror de monstros. É, não é um subgênero, mas tem vários tipos. Na verdade, né, o terror é aquele, surgiu ó, Crepúsculo não se encaixa nisso, né, ok? Crepúsculo não se encaixa nisso, só pra ficar bem claro. Crepúsculo não se encaixa em nada. Não, Crepúsculo se encaixa em nada. O fato é que o cinema de terror, a ficção de terror começou com monstros. Frankenstein, por exemplo, que foi um dos precursores da ficção científica, é uma história de monstros. Detalhe... Conde Drácula. Frankenstein não é um monstro, gente, pelo amor de Deus. Frankenstein É o nome do cientista. O monstro não tem nome. É o nome do cientista, Dr. Frankenstein. Exatamente, o monstro é o monstro. O monstro é o monstro. O doutor se chama Victor Frankenstein. E assim, o legal é que o filme tem... O livro tem essa dualidade, que o doutor é o verdadeiro monstro da história. Porque foi ele que tentou brincar de Deus, entendeu? Exatamente, mas aí tem dois pontos, né? Porque o nome do doutor pode ser Dr. Victor Frankenstein, ou se não pode ser Gabriel Van Helsing. Que também tem um... Vamos dizer, não um spin-off, mas um livro que também é sobre Frankenstein. Onde o criador... Do monstro é o Gabriel Van Helsing. Isso é interessante. É nos dois, mas o original é pelo Dr. Frankenstein. É, detalhe que o filme Van Helsing não é um filme de terror, é um filme de aventurinha de sobrenatural com Hugh Jackman. Mas é legal! É bom, não, o filme é legal, mas não é terror. Não é terror. Eu prefiro Entrevista com Vampiro. Então, foram os filmes, também, né? Os filmes de vampiros, as histórias de vampiros, de lobisomens, de monstros, de fantasmas, em geral... Que começaram o gênero e que até hoje elas são bem representadas. Você vê filmes de fantasmas, ainda tem A Mulher de Preto. É um filme de fantasmas. Preto, é muito bom. Não. O livro é melhor. Aquele filme foi uma merda. E o livro é melhor. Porque tinha o Harry Potter. O livro é melhor. O livro é repetindo. Gente, o livro da Mulher de Preto é melhor que o filme. Isso não me surpreende. De verdade, não me surpreende. E eu tinha dito que eu ia falar de Supernatural em algum momento, vai ser aqui. Pelo seguinte, as histórias de boa parte dos episódios se baseia em monstros, em fantasmas, em demônios, que são parte do imaginário popular associado ao terror desde as lendas, desde muito tempo, que inclusive é até uma coisa que os próprios produtores da série fazem muito, que o que é uma coisa que você gostando da série, você não gostando, temos que reconhecer esforço, que eles pesquisam muito a lenda urbana americana e eles... incorporam essas lendas às histórias. Tem uma pesquisa mitológica e tem uma pesquisa de história ali, o que é muito interessante. Aí tem toda a mitologia a partir dessas histórias que acabam consagrando fatos, do tipo, você mata um vampiro com uma estaca, você mata um lobisomem com prata, ou então coisas mais recentes que foram os que Supernatural criou, que Sal afasta fantasmas, essas coisas. Uhum. Com essa, eu acho essas mães interessantes porque elas vêm com toda uma mitologia. Isso é muito legal. Pode não ser o gênero favorito das pessoas, mas tem uma informação a mais. Rodrigo, eu posso um pouco mais longe? Arquivo X já tinha Arquivo isso. X, cara, Arquivo X é uma coisa que merece um cast por si, cara. Eu tô nesse... Você me chama, então. Eu votaria isso. Então, é, não. Esse eu edito. Não, o Sage, você já tá pedindo esse cast há muito tempo. Cara, eu só não me arrisco a falar, vamos fazer agora, porque eu preciso ver a série inteiro a sério pra ver isso. Mas, mas assim, tipo, você já tinha isso, a parte do sobrenatural, desconhecido, coisas que você não pode explicar, realmente. Já tinha. E boa parte dos episódios tem a parte de criaturas lendárias, místicas. Não só a parte também da conspiração governamental que eles põem ali, aliens, ETs, mas monstros também. Exatamente. É tudo... Essa parte dos monstros e dos... É brincar com o imaginário de um jeito que as outras não fazem. Que as outras, elas te colocam em situações de terror psicológico ou medo físico. Só que essas, você... Eu acho que por elas serem um pouco menos difíceis de acreditar ou difíceis de você se identificar pessoalmente, elas são mais... Eu não sei, acho que o fator de diversão de uma história de fantasma é mais alto do que um fator de diversão de uma história de mutilação. Eu acho. Sim. São dos gêneros que eu mais gosto. Ah, mas sim. Depende. É, como eu falei, eu prefiro muito mais um Jasonzinho do que o Lobisomem, aquele remake nojento que teve lá. Eu gosto, mas tem que ser bem explorado, né? Se não for, também vira uma festa da uva e aí fica... É... Bom, mas o próximo gênero que acho que é legal de falar são filmes de zumbis. Ou, como a gente pode também chegar à parte mais de cultura moderna, apocalipse zumbi. Que todo mundo gosta desse maldito tempo. Que já deixou de ser aquele A Noite dos Mortos-Vivos que a gente viu no cinema dos Brothers, tipo no prequel, antes não, assim, de ó, ser ó, cinema assim, dos Brothers. Quando se for falar de apocalipse zumbi, não tem como não falar filmes do Jorge A. Romero, cara. É sério. Caraca, é o cara, tá é o pai do apocalipse zumbi. A trilogia dele, A Noite dos Mortos-Vivos, Despertar dos Mortos, Dia dos Mortos. Ele que criou os padrões de que tem o apocalipse zumbi. Aquele surto, aquela horda de zumbis, o tiro na cabeça, tem que matar. Eles andam em câmera lenta, andam muito lentamente. Ele é o gênio. A fome da... deles. Ele é o gênio zumbi, cara. Ele criou a mitologia por trás dos zumbis, cara. Acho que a gente... Todos os padrões. Exatamente, eu acho que a gente só tem zumbi, como a gente conhece hoje, por causa do Romero, tá ligado? Ele é um gênio. Sim, já tinha outras definições de zumbis antes, mas é aquela coisa de zumbi haitiano, por exemplo, né? Mas né? O apocalipse zumbi mesmo, quem criou foi Jorge Romero. Esse do zumbi saído da cova, falar cérebros... Os grunhidos. Grunhidos foi ele que criou, cara. A gente fez no Cinema dos Brothers daquele Warm Bodies. Aquele filmezinho que, tá ligado? Cara, e ele trouxe uma explicação legal que os outros filmes não falavam por que o zumbi ia atrás de cérebro, entendeu? Tipo, ele só falava cérebro e só comia isso. Mas por que ele ia? No Warm Bodies, ele traz porque é tipo uma droga pros zumbis, entendeu? É tipo, eles remembram coisas boas, eles tipo, revivem as memórias das pessoas que comem os cérebros. Eu achei isso muito interessante. Não, pra quem não lembra, o filme em português é Meu Namorado é um Zumbi. Assim, Meu Namorado é um Zumbi, esse exatamente. Filme, como você classifica esse filme? Você curtiu ele? Você achou... Cara, então, é aquela... Quando a gente foi ver esse filme no Amazon, né? Que, tipo, não tinha no Netflix na época, a gente viu pela Amazon. Aí, quando a gente foi ver esse filme, todo mundo tava... Puta que pariu, é um crepúsculo de zumbi, porra... Que merda, e a gente tem que ver essa merda porque é o que o Cinema dos Brothers tem que fazer, o bem pela humanidade. E quando a gente viu, cara, a gente, porra, então o filme não é tão ruim assim, entendeu? Tipo, por exemplo, Crepúsculo é 0 de 10, então esse filme, acho que eu dei 7 pra ele, foi 8, eu nem lembro direito. Mas ele não é ruim, o filme é bom, apesar de ter um negocinho que ele é realmente é voltado pro público feminino, não... Ele é voltar, ele é um filme de zumbi voltado pro público feminino. Público então, feminino, o público, machismo. Não, pro público feminino que eu digo é tipo... Não, não eu sei, eu tô zoando. Mas, eu não resisti entendeu? Em falar tipo, isso. As mulheres mais, vamos dizer, mais românticas, talvez. Não, vamos dizer, as garotas mais geeks talvez não vão gostar, mas tipo, ele é engraçado, é um filme bom. Ele tem umas sacadas, umas explicações bem bacanas. É assim, e ele é um filme de explicação... zumbi... Ele é um filme de zumbi fora dos padrões, total. É, exatamente. Ele, tipo, ele só não faz o zumbi brilhar, mas... Não. Que bom, que bom. É um filme muito bom, eu gostei até desse filme. Que bom. Eu não achei ele ruim, não, mas... Eu gostei. Ele podia ser muito melhor. Sabe o que aconteceu? Porque, se eu lembro bem, eu acho que... Eu não sei se foi esse ou foi o The Host. Ele teve uma... Cara, foi um homem que escreveu esse livro. O Armagares, quem escreveu esse livro, foi um homem. Então, tipo, é o que me impressiona mais, entendeu? Porque as sacadas que ele teve... Ele, tipo, ele pegou o que a gente já conhece de zumbi e deu só uma modificada. Ele, tipo, às vezes... Não, ele nem modificou. Ele complementou vácuos que você, algumas pessoas perguntavam. Tá, por que o zumbi que eu não serve? Ah, por que o zumbi não apodrece? Ah, por que ele faz aquilo? Aí ele traz essas explicações de um jeito diferente, entendeu? É, quando o Romero fez um zumbi, ele botou muita coisa sem explicação. Mas não quer dizer que não seja ruim, isso é muito fã dele. Mas antigamente, explicação não era tão importante, né? Quanto exatamente. Hoje é mais que a gente exige isso, né? Por exemplo, voltando rapidinho assim, só pra sair um pouquinho do assunto. Por que o Jason morreu criança? Por que ele tá adulto agora? Afinal de contas, o que é o Jason? Exatamente. É verdade, ele é um ser místico sobrenatural, não dá explicação. O Fred Krueger, ele tem um pacto com o demônio, a gente entende, mas e o Jason? É um espírito de vingança. Até hoje não sabemos, porque pelo menos lá nos anos 80, 70 pra baixo, eles não... Pelo menos em alguns, na maioria dos filmes, não tem assim uma exata explicação. É, mas acho que quando a gente tá falando desse gênero, filmes zumbis, né, vão só focar só nos zumbis, né, mas sim aquele conceito, né, de que são seres que perderam sua razão e estão famintos, comendo pessoas, matando, é, né. Não precisa ser exatamente eles... um zumbi, mas ele age como agiria como um zumbi, né. Não, vamos contar assim, porque tem vários tipos de zumbis, né? Tem os mortos-vivos, tem zumbis, mas eu acho que os mais famosos é aquele zumbi que a gente conhece por um vírus, né? Sim, são tem, os, por exemplo, aqueles de vírus da raiva, tipo o Extermínio. É, pô, o Extermínio, o primeiro é um filmão. Ou aqueles de 28 dias também, né? Uhum. Que exatamente. É algo parecido. Aí, o que mesmo, acontece? É o é, tem aquele que é o zumbi que vem pelo vírus e tem aquele que é o voodoo. Acho que são os tipos mais conhecidos, né? Que é o transmitido por um vírus e o zumbi que seria, sei lá, o zumbi haitiano ou o zumbi africano, que é aquele que o cara não tá morto, mas ele é um zumbi porque ele não tem vontade própria. É, tem um outbreak, né, por exemplo, de um vírus da raiva que acontece, se você não tem vontade. Tipo aquele do quarentena. Ou mesmo o hack, que na verdade é um pacto com o demônio, né, aquela história. É, exatamente, que é uma mistura de ciência com pacto do demônio em hack. Aliás, né? Pacto com demônio e coisas sobrenaturais você pode usar pra explicar qualquer coisa em filme de terror, né? É lindo. É, usando exatamente. Gente, eu tenho medo de filme de zumbi. Tem alguns são legais, engraçados. Cara, sabe, eu legais. Tenho medo do seguinte. Eu gosto de filme de zumbi, mas o que acontece? Eu tenho medo de acontecer. Exatamente. E eu tô fudido. Porque aqui no Brasil a gente tá fudido. Exatamente. Sabe por que a gente tá fudido? Ó, no Brasil a gente não tem arma. Não. No Brasil a gente não tem suprimento decente. Uhum. No Brasil, sei lá, a gente não tem gerador, correndo da louca. Nos Estados Unidos, cara, sei lá, tu vai ver qualquer série, em qualquer negócio de TV que fala sobre uma vida familiar nos Estados Unidos. Cara, os caras têm tipo um bunker na casa, pô. O cara, principalmente em lugares onde tem muito tem muito furacão, né? O cara tem tipo um bunker, o cara tem comida pra caramba, o cara pode comprar arma na padaria. O que eu não tenho uma arma, cara, eu vou matar o quê? O zumbi na peixeira? Ou você pode fazer até aquele do Rex Hof the Dead, usar uma arma de prego, igual ele usava. Aliás... Saca, eu vou arranjar uma arma de prega onde? É uma lista do que não, é uma lista do que não ser uma história de zumbis, por favor. Puta, anime não, não, é um jeito de se vender muito. Zumbis, armas e peitos, tem razão. Vende. Exatamente. Maravilhosamente. Isso vende, né? Vende. Isso vende pra caramba. Isso vende. Com certeza vende. É o que acaba prostituindo o zumbi e transformando ele na geração Crepúsculo, né? Ah, daqui a pouco vai ser uma história lá Crepúsculo bem. Tá. Crepúsculo mesmo, com zumbis. Não igual ao Armin Boris. Então, aí vem no Last of Us, que já é de uma planta, né? Não, não é de um... um fungo que evoluiu... O quê? Sim, o Last of Us. No jogo do Last of Us, não é um vírus, não, e não é um... É um fungo que evoluiu e começou a atacar humanos. Aí ainda assim, tem um conceito da ideia do ser humano infectado, né? Que exatamente. Que não tem a própria vontade, que é só se alimentar e proliferar o... Tá aí, uma coisa legal. Naquele filme, esse novo com Brad Pitt, como é o nome dele? Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z. Que tem um livro. O livro é bem melhor, tá, gente? Como sempre. O livro é na Rússia, não é em algum lugar na Índia. Aí, o que acontece? Ele traz um negócio bem legal, que é o seguinte... O vírus, ele é consciente. O que acontece? Ele só morde você, não morde você pra se alimentar. Ele só morde pra se espalhar. Tipo, ele tá nem aí. O zumbi não quer comer carne, não quer nada. Ele só morde você. Quando ele percebe que o vírus te infectou, ele vai embora. Por que que vende muito, né, esse subgênero? Eu acho que é porque as pessoas, muitas acreditam que não vai acontecer. Então, pra viver esse momento, eles gastam no que for. Eu concordo com você, cria um fascínio, porque tem as pessoas, né, você que acreditam que vai acontecer e as pessoas que estão erradas. Né? Na verdade, eu acho que é uma coisa um pouquinho mais egoísta. Duas. Primeiro que essa é a única... É o único tipo de apocalipse em que as pessoas acham que vão conseguir fazer alguma coisa pra combater. E segundo, é assim, elas têm o direito de atirar na cabeça das pessoas sem que isso seja moralmente errado, porque não é mais uma pessoa. Ela parece uma pessoa, mas não é mais uma pessoa, entendeu? É basicamente pras pessoas serem malvadas umas com as outras. É um instinto maligno, cara, das pessoas. É o seguinte, pra quem não sabe, o apocalipse zumbi vai acontecer. É só questão de tempo. Ai, Deus me perdoe. Quero isso não. Porque assim, todo mundo acha que no apocalipse zumbi vai ser o cara lá atirando. Não, vai ser um dos que tá se arrastando. Você vai ser o zumbi, cara. Vai ser um Deus nos acuda, gente. Vai. Se acontecer aí um cara que eu acho que vai sobreviver é o Rhodes. Que o Rhodes tá nos padrões de sobrevivência. É o único que faz exercício físico. Gordinha, sedentária, que não faço muito exercício e que apavoro fácil, eu vou virar comida de zumbi na primeira leva, entendeu? Então não, tô de boa. Nossa, e outra coisa, medo, por favor, não dê uma de BR e vá atrás de televisão quando o apocalipse começar. Vá no supermercado e rouba comida de bebê, que é a coisa que mais dura nessa porcaria. Os enlatados, né? É, porque enlatado, até enlatado tem data de validade. Tu tem que pegar, tipo, o que demora mais pra é cereal, biscoito, comida de bebê, leite em pó. Tu tem que pegar, sei lá, muita água também. A água não tem data de validade. E combustível, tipo, tem, né? Coisas pra... Ah, combustível não, porque tem um livro que eu li que hoje em dia aqui no Brasil o livro mais famoso de sobrevivência é o do Jovem Nerd, né? Que é o Guia de Sobrevivência Zumbis, mas tem um que é antes dele, de um americano, que é o Guia de Sobrevivência ao Apocalipse Zumbi. Ele dá todas as dicas, tipo de arma, como você carregar, e a primeira dica que ele dá é nunca pegue o carro, porque sempre vai estar congestionado, sempre vai dar merda, você tem que procurar veículos que facilitem a sua movimentação, tipo bicicleta, moto, helicóptero, avião, coisas desse gênero. Não, é que eu pensei, tava pensando em combustível, mas por exemplo, pra você, toca, sei lá, manter um gerador, zumbis, alguma coisa assim, não pra você andar de carro. Ah, então esse é o problema, né? Tá aí. Porque, tipo, aqui no Brasil... Quanto é um gerador? E onde você vai botar esse gerador? É. Moral da história, a gente tá mais, tudo fodido, né? Vamos todo mundo pra floresta e a gente fica lá sobrevivendo que nem índio. Pronto. Aí não vai ter problema. Até na floresta a gente vai ser caçado. O negócio é ir pra Brasília, que Brasília é um campo aberto, dá pra saber onde estão os zumbis. O negócio é bom lá. Monta no Palácio do Planalto, só vai mirando, né, no zumbi. É. Com certeza. Além desses filmes que a gente já citou, temos também um gênero que também atrai as pessoas, acho que pelas razões erradas, do mesmo jeito, que são os filmes de demônios, de exorcistas, de menininhas girando a cabeça e vomitando creme de ervilha nas pessoas. Só que desse eu vou deixar pra onde vocês falarem, porque eu não entendo tanto, não assisti tantos filmes desse gênero. O que eu vi de demônio foi a entidade que eu falei também antes, né, de filme psicológico, que é de demônio, que é um demônio lá que eu não lembro o nome. É assim, é sobre um escritor... Obviamente, ele é um escritor idiota. Ele vai numa casa que teve um assassinato seguido de sequestro. A família inteira morreu, menos uma menina, uma das filhas da família. E ele vai lá escrever isso como se fosse um romance policial. Só que ele começa a perceber que isso não foi um crime normal, tem uma coisa a mais. E lá na casa, no porão, ele encontra uma caixa com filmes que mostram outras famílias morrendo de forma estranha. Essa família, no caso da casa, foi enforcada toda junta na árvore que tinha no quintal. E os filmes mostram, tipo, uma família inteira sendo morta na piscina, outra no carro pegando fogo, outra foi atropelada pelo cortador de grama. E em todos, uma criança desaparece. E ele vê que isso tem a ver com uma entidade demoníaca, que também começa a fazer o voê, né, pra ele. Começa a encher o saco dele também. Aí não vou falar o resto porque aí é spoiler, é um bafão, é muito bom. É do cagaço. Esse cara é muito burro. Gente, isso é uma coisa que tem que falar. Protagonista filme de terror, 99% das vezes, é muito burro. E esse cara, ele era um idiota, gente. Olha, eu queria entrar no filme e descer a mão nele. É, até de novo citando Supernatural, que é uma fala de uma das, da primeira temporada, que é a que mais pega essa ideiazinha de filme de terror, que é um episódio em que, obviamente, alguns adolescentes retardados acharam que era uma boa ideia entrar num hospício abandonado. Então, você não esse episódio. O esporro que um dos personagens dá nos moleques, falando assim: vocês não assistem filmes de terror? Se falam que o lugar é mal assombrado, você não entra no lugar mal assombrado. É tipo, essas pessoas. Uma coisa que é óbvia: personagens de filmes de terror não veem filmes de terror. Porque se eles vissem, eles teriam uma taxa de sobrevivência muito mais alta. Exatamente. Mas também tem aquilo no filme de terror, ele faz com que você. É aquilo, né? Você consegue ver tudo o que tá acontecendo, né? Você tem que se botar na pele do cara. Então, tipo, o cara tá no desespero, sei lá, tem um cara com um machado gigante atrás de você, que você vai fazer, você tem que correr que nem um louco, você não tem que procurar quem é o cara, tá ligado? E os filmes de terror fazem isso. Caramba, esse cara é muito burro, porque ele não corre, porque ele tá apavorado, porra. Ele não consegue, o esfíncter liberou tudo já, tá ligado? O joelho não responde mais nada. Mas tá, nesse cara. Filme, o cara é muito burro mesmo. Ele taca a fita na mão, ele viu que é uma coisa louca, ele não faz nada. Ele só fala, ok, vou escrever mais. Gente... Por um lado, até faz um certo sentido. Mas é um filme de demônio. Até faz um certo sentido quando certos personagens se deparam com alguma coisa estranha e começam a investigar mais. É o caso de um filme, eu não vou lembrar do nome dele, mas é um que o cara perdeu a família e ele começou a ouvir, a perceber que tinham vozes que apareciam numa fita que ele gravou de estática por acidente. Aí ele foi pesquisar e descobriu que tem como ele acaba conseguindo pegar as vozes dos espíritos em estática, só que ele começa a pegar coisas, a perturbar espíritos com os quais ele não deveria está mexendo, entendeu? Eu já vi esse filme. É um bom filme. Ah, é o Vozes do Além. É o Vozes do Além. Vozes do Além, né? É um bom filme. É um bom filme, sem dúvida. Só que no caso ele só perde a mulher. Ah, é, tá certo. Ele só perde a mulher. Tanto é que ele vai se distanciando do filho também. Porque ele fica numa obsessão tão grande. É outra coisa legal que às vezes aparece. Quando um filme de terror consegue desenvolver os personagens bem, que aí mostra a obsessão, a loucura em que eles vão caindo. Aí, isso também é uma amostra de trabalho bem feito em filme. Porque assim, por mais que a gente veja um filme de terror pra tomar susto, pra ver gente morrendo, eu acho que é importante ter aquela coisa do personagem factível, sabe? Personagem que reage de uma forma realista. Mas aí já sou só eu, então não sei se vocês vão concordar com. Mas assim, quando a gente vai falar de filmes demoníacos, tem que falar também dos filmes de exorcismo. Exato. Tem um. Assim, esses dão medo também, alguns dão medo, né? Tem o Exorcista, que todo mundo já conhece. O Exorcista. Não só o filme dá medo, mas as histórias sobre o filme dão medo também. As lendas urbanas que tem, né? As lendas que criaram em torno dele. O personagem que tá morrendo, que morreu ali. Poltergeist também, né? Tem um monte dessas histórias, sim. Né? Sim. Eu acredito. A atriz que morreu ali do Poltergeist lado. Poltergeist não sobreviveu a ninguém do elenco do filme, parece. Acho que foram só. Não, sobreviveu sim, alguns mas. Poucos atores, mas a grande maioria deles morreu. A irmã mais velha, ela morreu logo no final do primeiro filme. A menina morreu. A garotinha morreu também, né? De uma doença ali. Uhum. Ela morreu no terceiro. É. Outros filmes também tem o Exorcismo de Emily Rose. Mas aí, baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais também. Morreu de inanição, não foi um negócio assim? É, sim, de fome, é. Totalmente. Não, peraí. Foi? Foi inanição. Seis demônios estavam tomando o corpo dela e ela tava. E ela não conseguiu se alimentar, né? E tem também o terror em MTV. Também dá um medo do caramba. E de demônio eu não posso esquecer do Evil Dead, Uma Noite Alucinante. Cara, que filme de demônio, cara. E tem o Ritual, né, gente? Também. Tem o Hacking também. Tem o... Arraste-me para o Inferno. Não sei se... Até o Constantine, se quiser botar na lista, porra. Constantine, talvez as pessoas não... É um exorcista, mas o filme é ruim. Seja um filme ruim. O filme é ruim, o HQ é muito bom. Eu não sei, assim, eu não achei o filme mais extraordinário do mundo. Pode ser que tenha, seja porque eu não tenho ali da HQ. Não, o filme não é bom, não. O HQ é muito melhor. O filme é legal. Eu achei legal o filme. Caça às Bruxas. Nossa. Ah, sim. Também é um terror. É legal. Assim. Ah, se você quiser falar, até o Tenacious D é um filme de demônio, cara. Nossa. Em tese. Só que no caso, o demônio é o Ronnie James Dio e você desafia ele pra um duelo de guitarra, eu acho. Bom, último subgênero, então. O último subgênero, que é o horror sci-fi. Tecnicamente, são ficção científica, Sim. Mas isso. Que também tem toques e tons de terror. Tem várias coisas que tem no filme de terror, mas no caso se passa em um cenário de ficção científica, certo? Sim. que nem Alien, de certa forma. Alien. O mais famoso de todos. O mais famoso de todos. Temos o Frankenstein, né? Assim. Foi o primeiro do gênero. Predador. Alien vs Predador é um filme estranho. Eu não sei como eu me sinto em relação a ele até hoje. É um filme estranho. Ele é um filme ruim. Eu não considero ele ruim, cara. É nojento pra caralho, cara, mas eu não consigo. Cara, ele é ok. O Alien vs Predador é muito ruim, o primeiro ainda é uma coisa que você olha e você fala... É... Tá. Pra engolir. Agora o 2, você sente. Não, o 2 eu não perdi tempo assistindo. Não. Eu só gostei porque o Alien é muito badass e respeito. Aí tentaram trazer o filme do Predador de novo, não foi? Hã? Foi, teve um eles filme do Predador, pô. Tem o Predalien. Tem o Predadores que também. Que é com aquela brasileira também. É, o Predadores, esse sim. É, esse é o Predadores, esse é o novo. Um remake? Alien é o melhor. Ah, sim, eu acho. É a experiência. Ah, sim, esse sim. Sabe qual é um filme de ficção científica? Trilogia do Star Wars, aquela primeira. Quer dizer, a segunda. Não, esse é um filme horroroso. É, esse também entra no ponto de filme horroroso, não de filme de terror. Os episódios 1, 2 e 3. Agora, pega o Alone in the Dark, esse sim é um filme de ruim, de horror e horroroso. As duas coisas. Caramba, alguém devia interditar o V-Ball, não devia proibir ele de chegar a 3 km de uma câmera. Não, ele ia ficar longe de um videogame. Isso também. Sim. Tinha que ficar longe ele vai de pegar um videogame, coisa. Meu Deus, daqui a pouco ele quer fazer um filme do Last of Us, cara. Não. Esse de terror sci-fi é muito em jogos. Aparece também o... Tem Dead Space. Dead Space. O Doom. Doom. Não sei se as animações são legais. O Doom também. Doom é classicão nesse gênero. É bem... Doom, mas o filme de Doom é uma bosta. Não, eu tô falando do jogo. É, o filme é fraquinho. Gente, é assim, quando se trata de jogo, a gente tira a parte do filme... Porque não dá. Não dá, cara. Eu não sei. Tem algum filme de jogo que é bom? Não. Não tem. Principalmente de horror. O interessante do sci-fi é que, assim como outros, ele mexe com aquilo que você não entende, né? Que são os aliens que destroem o mundo e tudo mais. Filmes de alienígena, que não seja o ET do Spielberg, costumam ir muito pra esse lado. Uma coisa interessante do Alien é que ele surgiu num período que, exatamente isso, tinha muito alienígena, né, ET, muito clichê, muito... É, tipo o ET do Spielberg veio depois, né, mas, por exemplo, era uma coisa muito normal, assim, ET verdinho de Marte vem, invade o planeta, Vitus e pá, e vê aquela coisa normal, que tá, já tá ficando normal, enlatado. Aí o Ridley Scott virou, assim, e falou... Não, vamos mudar. Vamos fazer outra coisa. E aí surgiu o Xenomorph, que todo mundo ama, ou todo mundo odeia. E deixou época... todo mundo cagado, né? Porque é do cagado. Isso. Aquela época que Ridley Scott não estava cagado. Não, ele estava cagado. Não, Ridley. Aí veio o James Cameron, que deixou tudo mais tenso. Quando ele fazia coisa boa, velho. Hoje em dia tá difícil o Ridley Scott. Tá, coitado. Ah. Aí hoje em dia, quando falam de aliens, o que a gente faz? Avatar. E seus aliens azuis, estilo Pocahontas. Ah, mas eles vão ter é filme de horror. Mas eles vão ter um futuro apocalíptico. Vai vir os humanos com as armas nucleares e vão... Não, Avatar é bom, gente. Pronto, acabou os macaquinhos azul. Avatar é ok. É divertido. É o James Cameron, eu não consigo falar mal dele. Ah, não sei. Ele fez Exterminador do Futuro, gente, eu não posso. O quê? Não posso. Qual? O James Cameron dirigiu Exterminador do Futuro. Ele criou Exterminador do Futuro, ele dirigiu Alien 2. Eu não posso achar o filme dele ruim aqui. Ele fez True Lies, o filme que eu adoro. Eu não vou falar mal dele também. Justo. James Cameron, gente. Tudo bem, ele fez Titanic e foi triste, dói, mas a linha é branca. Bom, a gente falou um pouquinho agora dos gêneros, dessa vez cobrimos todos, espero. Não, a gente não cobriu todos mas que... tem um... É uma boa assim, parte, os principais. Vamos dizer assim, gênero de horror tem tanto subgênero, exato. Cara, que nossa. É difícil de listar. E outra coisa também é que ele se sobrepõe muito, né? Que um filme, eles... Tem histórias de terror, tem elementos de muitos desses. E assim, uma história sci-fi também vai ter uma coisinha psicológica, ou então uma história de monstro vai ter body horror, porque monstros, enfim, entendeu? Não são caixinhas fechadas, como nenhuma classificação que a gente sabe. É uma coisa que a gente já falou outras vezes, pra mim classificação é babaquice, mas ajuda a organizar ideias, então fazer... Não, tem de tudo, ó, tem dark fantasy, tem gótico, tem western até, cara, nossa, tem detetive oculto. Não, você falou de western, eu lembrei do pior filme que eu já vi na minha vida, que foi o Sete Múmias, que foi um terror western. Que é isso? Era assim, eram múmias... mexicana, sabe? Que era... Que caraca, eram os velho. Caras que tinham ido ficar como numa cidade assim? Abandonada, porque não tinha lugar pra dormir. Aí, sabe, o filme é ruim, os diálogos são ruins, efeitos especiais ruins. É uma bosta do começo ao fim, eu não sei até hoje porque eu perdi tempo assistindo esse negócio. Ou seja, a gente tem que assistir. Não, assim, Rodrigo, tem uma diferença. Filme ruim nível sci-fi, nível filme ruim nível Sete Múmias. O sci-fi é assistível, esse não é assistível, é sério. Oh my sério. God. Rodrigo, eu já vi até o desenho do Múmias Vivas, que é meio estranho, eu não ligo pra mais nada. Nossa, né? Cara. Aquele desenho é bizarro. Daquele desenho era muito bom. Eu já vejo muito filme ruim. Não. Por quê? Sim, mas é bom a gente falar de alguns extras, né, de coisas de terror, né, que é legal falar. Que é, por exemplo, as famigeradas creepypastas. Se uma história não é de terror, ela se torna de terror, porque as pessoas criam histórias. Eu já achei uma creepypasta sobre retalha. Uma não, nem duas, foram acho que umas três. Tem umas três, quatro. Tem umas três, quatro creepypastas de retalha mal escritas, por sinal, são horríveis todas elas. Uhum. Que todas partem do princípio de episódios perdidos ou cenas perdidas. É uma bosta. 99% das creepypastas tem isso. É sempre assim, né? Pokémon já tem umas quatro creepypastas. Ah, mas sei lá, a de Pokémon Black é legal. É do Ash estava em coma também. Todas com o que eu gosto da Lavender Town. A da Lavender Town é legal. O Bob Esponja também tem creepypasta. A melhor não é aquela do Red Mist. Do Majora's Mask do Ben. A melhor creepypasta que existe, cara. Eu traduzi o suicídio do Lamolusco pro medo B. Com sucesso. Esse deu medo. Esse é... Nossa. Esse dá mito. Nossa, já vi o vídeo um pouquinho. E tem uma do Mickey, cara, que é muito... É medonho. O Suicide Mouse? Eu li uma bem legal, cara. Que aquele Ronald vídeo McDonald tinha matado todos os amiguinhos dele pra se tornar famoso. É por isso que a gente não vê aquele Papa Burger, a gente não vê aquela menininha mais. Eles sumiram, né, Bordo? Faz sentido isso aí. Vai saber. Aquele palhaço nunca me enganou, viu? É sério. Tá vendo? Tem The Rake, tem Kendall Cove, tem... Happy Spider Happy Man. Da maçãzinha, retardado. Happy Happy, nossa. Tem... Assim, Happy Happy é a creepypasta mais frustrante, porque ela começa muito boa, só que o final é tão forçado que, tipo, mata completamente qualquer sensação de tensão que o começo tenha criado. É, ela vai se perdendo totalmente na metade. É uma droga. Nossa, até Minecraft tem isso. Tem um monte de Minecraft. Meu Deus. Tem de Fallout. Mostra isso pro Panda. Fallout. Tem de Kingdom Hearts. Eu já achei uma creepy de Kingdom Hearts, que era tudo de novo, ou é episódio perdido, ou é ISO corrompida de jogo, é... Mas a do Kingdom Hearts que eu li era muito boa. Era boa, era bem escrita. Teve uma que eu li, essa eu achei especialmente legal, que ela foge um pouco disso, não é uma creepypasta de um tema específico, que é... Ah, Normal Porn for Normal People, que é de um site... Essa eu achei legal, porque foi... É um site com vídeos mal encodados, que mostravam coisas estranhas, até mostrar uma pessoa morrendo, e o site saindo do ar misteriosamente, entendeu? Claro, depois você vai ver muitos autores dessas creepypastas mais famosas, até se manifestaram depois, o autor da de Ben, ele no final, ele falou que ele tava criando a história e que foi muito legal, parabéns, ele conseguiu criar uma história, ele tava publicando ela aos poucos, semana a semana, e conseguiu fazer. Lembrei da que eu queria falar, Marble Hornets, que foi o que criou o Slenderman. Claro! Nossa, adivinha onde eu vi? No Medo B. Tá vendo? A gente precisa pensar em parcerias, cara. Nós temos tudo uma coisa em comum. Eu descobri essa história lá, cara. Puta, é mó legal a história, mas eu não vi os vídeos até hoje. O Slenderman. É muito bom. Viver. Ah, dá medo. Tem um monte que dá medo. É um ARG aquele Marble Ball. Eu vi metade e aí eu comecei a sonhar. Nem assim. Não, o Slenderman foi pretty much, pelo menos, a creepypasta mais famosa, né? Ela e Kendall Cole. E o Jeff the Killer. Claro. Jeff the Killer é um Jeff the Killer já genuinamente me assusta até hoje a imagem dele. Mas o Jeff the Killer já tá indo pro lado meio assustador no outro sentido, viu? É melhor tomarem cuidado. Espera que eu até já sei que sentido é. Né? É, exatamente. Olha, a internet é assustadora por si. A internet é uma creepypasta gigante. Tomem cuidado com o que vocês procuram. E tomem cuidado com o que vocês procuram com o Safe Search desativar. É sério. É. Cara, eu tô lendo uma creepypasta da Turma da Mônica. O pessoal viaja. Caramba. Só viaja muito. Turma da Mônica, cara. Não, por favor, o link aí, que essa o link também vai estar na postagem. Como o povo viaja, vocês por favor, leiam e deem e tirem suas conclusões e deem o seu... Que zona. O seu... Como assim? Para. Meu Deus, essa Turma da Mônica é o fim. Alguém tirou tempo do seu dia pra escrever esse negócio. Eu queria criar uma de tempo run, mas ainda não fiz. Bom, a gente agora falamos de coisas... A gente falou dos filmes que são gêneros Que são filmes que mostram cenas reais. A gente falou dos filmes trash. Sinceramente, filme trash é filme legal. Porque às vezes os caras fazem o filme... Pra quem gosta, ilimitado. Né? Eles sabem que o orçamento deles é limitado. Então eles chutam o pau da barraca e fazem uma coisa intencionalmente ruim. E acaba sendo muito divertida. Então, é... Eu acho digno. O cara conseguir fazer um filme trash, ele tem... Merece... É melhor do que aquelas pessoas que tentam fazer mais do que elas dão conta. Tentar fazer um filme sério quando, obviamente, não tem recursos ou competência pra tanto. E... não tem tanta graça. Né? Homenageando o Mug, sim, o Ataque dos Vermes Malditos é um trash de terror. Ele pediu pra gente falar do It também, que eu não... Esse eu não me arrisco pra falar. Esse dá medo. O It é o do palhaço? Assisto por causa daquele palhaço. Eu não tenho pavor de palhaços, mas eu... O final é tosco, mas assim, aquela imagem... É tosco? Do mesmo jeito. Filme de palhaço tosco, você tem que ver o Palhaço Assassino do Espaço Sideral. Esse é um trash bom. Kugan, repete o nome do filme e fala um pouquinho. Qual? Palhaço Assassino do Espaço Sideral. Esse é legal, é muito engraçado. Tem no Netflix. Eu já vi, cara, é muito bom. Eu gostava desse filme. Que horror, gente. Filme trash, eu gosto desses aí também. Vermes Malditos. Já viram Vingador Tóxico, então? Porra, que não, filme clássico, eu cara. Isso é um clássico. E assim, a gente falou bastante de filme, mencionou um pouco jogos, mencionou um pouco animes, mencionou um pouco livros. É interessante que cada uma dessas histórias retrata o horror de uma forma, usa elementos diferentes pra contar suas histórias e conseguem, cada um consegue em maiores ou menores escalas. Pra encerrar, vocês recomendem uma história de terror pro pessoal se preparar pra esse Dia das Bruxas, pra eles não dormirem tão facilmente à noite, por favor? Eu indico o Palhaço Assassino do Espaço Sideral. Isso é engraçadíssimo, isso é legal. Mas aí a galera não fica medo. Aquelas que não ajudam, né? Mas o medo é relativo. Tem gente, por exemplo, eu morro de medo de qualquer coisa. Por exemplo, principalmente atividade paranormal. Mas eu tenho amigos que acham que atividade paranormal é uma merda. É relativo. É relativo. Eu prefiro Bruxa de Blair nesse caso. Bruxa de Blair é uma boa. Um filme pra ver? Alien. Pô, o primeiro filme do Alien. Esse é bom, cara. Aquilo, quando eu já disse, a época que o Ridley Scott sabia fazer um filme bom, viu? Exatamente. Excelente. Com pouco dinheiro, com pouco recurso, ainda fez um filme sensacional. E com a Sigourney Weaver, uma líder feminina. Ah, mas ela é feia aqui, hein? Ah, mas ela é foda, assim, cara. Mas ela se você foda. Pegar de líder, é a primeira que faz um papel, a primeira mulher, né? Uma liderança assim, né? Ela foi uma grande heroína. É um ícone. Sim. E o filme é bom. É bom. Pô, já falaram do Alien? Eu recomendo ler muita Creepypasta, ler muita história de terror, eu recomendo ler muito Lovecraft, porque ele é o cara. E assisto A Entidade, porque foi o último filme de terror do cagaço que eu assisti aqui. Até agora, foi o último filme de terror assim que me deixou tensa demais. Então assistam esse, espero que vocês gostem. A minha recomendação, como eu já tinha dito, dessa vez eu vou manter firmes as minhas heranças otaquísticas que me mantém nesse site ainda. Recomendar Higurashi no Naku Koroni pra quem não assistiu. Sim! É longo. É longo. São duas temporadas de 26 episódios, mais um monte de OVAs. Mas assim, se vocês... Vocês podem assistir aos poucos porque os arcos são pequenos e os arcos são independentes e a forma como eles se sucedem vai confundindo. É muito recomendado. Pra quem tá querendo uma coisa um pouquinho mais curta, tá querendo um filme, eu recomendo sim os outros, que é uma coisa menos sangrenta, pra quem não se dá bem muito com sangue e tudo mais. E um outro, já que a gente falou de Stephen King, uma adaptação dele que foi a primeira que eu vi, que é Rose Red, A Casa Adormecida. É um filme longo, bem longo, mas a adaptação ficou muito bem feita. É só um tipo meio classiquinho de casa. Pode indicar mais de um, então eu vou indicar também o Cemitério Maldito. Excelente. Esse dá mito, caramba. Aquele bebê no enterrado no cemitério. Exatamente, esse mesmo. Tem Cristina com o assassino também, quem quiser. Exato, então, filmes pra vocês assistirem nesse Halloween vocês vão ter. Então, acho que dá pra fechar por aqui. Alguma consideração final que vocês queiram fazer sobre o tema? Bom, eu só não recomendo o Centopeia Humana, só isso. De resto? Nem a Serbian Movie. Também não mesmo. Procurei. Vocês ouviram esse barulho que fez? Ai, meu Deus. Socorro. Ai. Ah! Vamos desligar isso. Vamos acabar com isso, logo. Senão os espíritos vão começar a aparecer. Minha mãe me chamou, volta já. Então. Se aparecer uma chamada aqui no Skype, eu vou estar com medo agora, cara, sério. Então, minha mãe me chamou, volta já. E faz mais um jabá, ô. Fala. Gente, visitem o medob.com, melhor blog para assuntos de terror na internet. Sim, eu concordo. Se vocês tiverem medo de palhaço, não visitem o site. Se vocês tiverem medo de palhaço, não vão. Agora, se vocês querem gore, não vou no mesmo, porque lá não vai ter gore, mas lá tem bastante coisa legal. E é isso aí. Vida e mexe, eu apareço com um post lá. Vocês me encontram. Nossa, né? Yay. Yay. Ela vai ser famosa, né? Tipo, vocês me encontram lá, tá bom, gente? Tá, tô lá até aqui. Então, gente, vocês me controlam. A gente fica por aqui. Muito obrigada por terem escutado. Gil, obrigada por ter participado. Muito obrigada. Adorei ter participado também. Espero que vocês tenham gostado. Tenham medo ou não tenham. E fiquem aí. Beijos pra todos. Até mais. E só pra precaução, durmam com a luz acesa hoje. Até mais. E salve. Boa noite. This place about to blow. Eu sou o Kiba, estou rouco e resolvi gravar hoje só pra me divertir com vocês. E aqui é o Cabeça também, meio rouco, e a gente nunca se apresenta assim na caixa de entrada. É, pois é, mas ficou divertido. Então tá. Estranho. Cara, faz muito tempo que eu não gravo caixa de entrada. Eu gravei há 2 semanas atrás, eu não lembro também, mas hoje a gente vai falar um pouquinho do cast da semana passada, que foi Vida de Estudante, que teve um feedback legal. Muito interessante, exatamente, a galera gostou bastante, teve muitos e-mails, muitos comentários, muita coisa pra comentar, a gente vai tentar correr pra não fazer um cast de entrada de 1 hora, que o Cabeça adora. Opa, é legal, eu gosto. Ainda mais quando não sou eu que edito. Então, sem enrolação, vamos falar dos nossos contatos. O nosso site, para você que ouve apenas pelo feed... Entre lá no nosso site, por favor, www.projetoxpodcast.com.br. Projetoxpodcast.com.br. Pronto.com.br. Pronto, você escreve por extenso, pronto. O nosso e-mail é o contato@projetoxpodcast.com.br. Eu decorei, sabe por quê? Porque eu tô entrando no e-mail agora. Ah, é, aí é, eu sempre entro também, é contato@, exatamente. É, então a gente digita isso lá. Além disso, nós temos o Facebook, que é o facebook.com/projetoxpodcast, além do nosso grupo. É facebook.com/grupos/projeto.x.podcast. Ah, ele tem um link dele, é isso aí. Então é isso aí, você que quer o grupo. E o Twitter também, twitter.com/projetoxpodcast. /projetoxpodcast. E se você for legal, você põe @. É isso aí. É, vai no @. É. E nossos parceiros, o DollarsCast, o LegCast, o OmegaCast, o MiniClouds, o Level 1 Podcast, o Otakologia Cast, o Coffee Unlocked, a N-Party, a Clamp Project, o Coletivo Cult e o Cast War. E essa semana a gente teve bastante coisa no site, foi bastante movimentada, teve muita matéria, muita podcast, comentário, a gente correu pra caramba, foi uma semana divertida. E eu lancei um review, né, que o Cabeça vai comentar um pouquinho, porque eu não posso falar do meu próprio review. É, senão é jabá, não pode fazer o próprio jabá. O Kiba escreveu um review sobre A Batalha do Apocalipse do senhor Eduardo Spohr. Com 3 anos de delay. De delay, porque o livro saiu faz um tempo. Mas o que importa é se você também, você, nosso ouvinte, que tem algum tipo de preconceito com a literatura fantástica brasileira, leia o texto do Kiba e veja que, na verdade, é tudo bobeira da sua cabeça. Exatamente. E teve também duas matérias, na verdade, do nosso grande amigo Tenshi Bira, que foi especial Cinema dos Brothers, Um sobre Breaking Bad, que não é cinema, mas é o especial, por isso pode. Exato. E o outro foi o cinema dos Brothers Hentai Kamen, que é o filme mais bizarro que eu já vi na minha vida. Você, nosso ouvinte menor, esses jovens que nos escutem, não abra essa matéria e não procure isso. Na verdade, o Breaking Bad também. Não, mas o Breaking Bad é... Ok, mas eu acho que o Hentai Kamen, ele consegue traumatizar mais. É. Ele vai estragar a mente de vocês. Eu não assisti, não vi, não verei e achei uma merda. Então... Exatamente. Além disso, a gente já teria que estar avisando isso, mas aí a gente avisou agora em cima da hora. Mas se você ouvinte, é DBH e vai estar na FIC, nós estaremos lá. Integrantes do Projeto Cis estarão na FIC. Eu estarei surtando igual a menininha. Mas então, se você vai lá, procure-nos. Nós estaremos lá nos dias... 16 e 17 de novembro. De novembro, isso aí. Feriado, vai ser feriadão. Se você é de BH, vai lá curtir, conhece a galera do Projeto X. Vai estar o Cabeça, a Feira e o Panda, eu acho, né? Mais alguém? Isso, exatamente. Por enquanto, só isso. Acho que mais ninguém. Por enquanto, só isso. Eu não comprei passagem, agora tá caro e eu não vou porque tá muito caro. É. Exatamente. É isso aí. Sem enrolação, vamos para os e-mails. O primeiro e-mail é do Alexandre Yamamoto, nosso grande amigo, irmão de outro nosso grande amigo, Hideki. Exato. Que, na verdade, é Hideki Yamamoto, Alexandre Yamamoto. Tudo. Olha aí, é tudo os irmãos Yamamoto. E ele começa o e-mail dele da seguinte forma. E aí, galera do PXP? Ah, a vida de estudante. Eu e meu irmão estudamos no mesmo colégio desde o berçário até o terceiro ano do ensino médio. Que bosta, né, velho? Caraca, eu tive uma coisa mais ou menos assim também. Meu maior problema na escola eram as matérias de línguas. Inglês, português, gramática, redação, literatura. Eu tentava entender, mas era muito boring. Tanto que cheguei a quase reprovar por causa dessas matérias. Mas em matérias de exata, geografia, história, eu tinha muita facilidade. Em álgebra, eu tinha a prova que eu acabava em 10 minutos. E eu tinha que ficar dormindo ou desenhando na prova ou na carteira, porque não deixava você ir após acabar, já que tinha uma regra do colégio que só saía depois de um tal horário. Maldito japonês e a matemática. Posso só dar um comentário? É vandalismo você desenhar na carteira, tá? É, na carteira, exatamente. Não pode. Na prova, beleza. Na sua carteira, não. É, na prova pode. Meu iPod foi usado para colar. Olha aí, caramba. Já passei cola para o meu amigo do outro lado da sala levantando a prova com a resposta no verso da última folha. Que isso, minha gente. Que várzea. Cara, dormiu, né? O professor dormiu. Eu passava cola porque eu fazia um acordo de troca de resposta em matérias que eu era ruim. Meu professor de física já foi caminhoneiro. Meu, cara, que maneiro. Eu queria ter um professor caminhoneiro. Caminhoneiro, cara. Porra, que foda. É o Bino, né? Qual que é o Pedro Bino? O Pedro, lá do... A Cilada Bino. Cilada Bino. Meu professor de biologia era um cara de mais de 2 metros e falava muita merda. Minha professora de história sofria muitas brincadeiras dos alunos, sendo chamada de velha, pré-histórica e variações. Meu professor de geografia dava um tapa na cabeça de quem estivesse dormindo. O meu de biologia fazia cotonete molhado. Que isso, minha gente? Cara, é hardcore. Meus simulados valiam pelo menos 1/3 da nota final do semestre, cara. Meu Deus. Menor nota no boletim, 3,5 em inglês, e menor nota de prova foi 0,2 de 5. Ainda bem que eu estudei escola pública e não tinha essas dificuldades. Não tinha essas coisas de simulado, essas paradas, né? Meu amigo já levou um tostex para esquentar pizza no meio da aula. Adeus, meu Deus. Meu Deus, cara, que várzea. Onde... Caraca, velho, vocês estão na prisão, velho, caraca. Não, eu já vi, tipo, violão na escola. Não, assim. Mas Tostex, porra. Dá um cheirinho bom, dá um cheirinho George bom. Foreman Grill, fazer um sanduíche. aí, deixando no final, ele deixou o chute dele, que ele falou que seria algo relacionado a histórias de terror ou algum filme, sei lá. Infelizmente, não. Quase. Foi perto. Filmes não são histórias, tem que ser mais específico. Foi quase. Mas muito obrigado pelo seu e-mail. E, cara, você tem um professor caminhoneiro. Foda. É isso aí. Foda. O próximo e-mail é do Rafael Taira, nosso grande amigo, que está aí sempre. Bom, se for contar desde o jardim de infância, prézinho e até a faculdade, já passei por 8 instituições. Expulso de todas, certeza. Temos que lembrar também que desde 2009 as coisas mudaram e hoje o ensino fundamental tem 9 anos de duração e o médio continua com 3. Isso é balela. É só mudou o nome. É a mesma merda. Ah, beleza. Isso porque o que seria prézinho virou primeira série, a primeira virou segunda e assim por diante. Tá, isso todo mundo sabe. A série virou ano, né? Tipo, primeira série virou ano e blá blá blá. Fora aquela história de mundo de livros que você descobre quando começa a estudar. Uma coisa que já discuti com professores da atualidade. atualidade. Você é português, cara? Cara. Que as escolas de primeiro, do primeiro ao colegial parecem fast foods, onde o alimento é o aluno e muitas vezes é feito às pressas. Estudar de verdade mesmo era sazonal. As estações que eu nunca estudava eram outono e no verão. E no resto eu me dedicava. Como sempre morei na periferia e estudava no centro, meus amigos de escola raramente pisavam em casa. A não ser que chamasse para trabalhos de grupo. Eu tô passando por isso hoje em dia. O cabeça tem preconceito contra o meu bairro. Tenho, cara. Foda, é difícil. Hoje na faculdade nem vou comentar muito, pois a cada ano que tive uma visão diferente dela e já estou no sexto. Só dou um recado se você quer ser rico. Não faça humanas, talvez administração. Cara, não é bem assim. É, cara. Não fica rico fazendo administração. Mas mesmo assim você só consegue se for um gênio like Steve Jobs, Bill Gates, Silvio Santos ou o cara que criou a Toyota. Não, mas aí você não tá querendo ser rico. Você quer ser bilionário. Você quer, tipo, mudar o curso da humanidade. Não é bem assim, Tyra. Tirando o Silvio Santos, né? Valeu, Tyra, pelo seu e-mail. Não seja tão mal consigo mesmo. Você pode conseguir ficar rico mesmo fazendo outros cursos. Pode, cara. Vai que você ganha a loteria. Você fica rico. É, acredite nos seus sonhos e o próximo e-mail, cabeça. Exatamente. É o e-mail do Pedro Silva, ou Pedro da Silva Rodrigues Pereira. Vários nomes genéricos juntos fazendo um nome legal. De Pitangu, em Minas Gerais. Não tem ideia de onde fica isso, 16 anos. Espero que fique próximo de Belo Horizonte para você ir ao evento lá que estará o pessoal do Projeto. Exatamente, vem até BH para ver o Jorge Pérez de Tapaolo. E se você tem 16 anos mesmo, vem acompanhado dos seus pais, tá? Acho que sim, exato, acho que sim. Ele começa o e-mail dele da seguinte forma: fala pessoas do Projeto X Podcast, tudo bem com vocês? Estou bem, obrigado. Olha só, ele já respondeu imaginando a nossa pergunta de volta. Muito bom, muito bom. Escuto vocês desde o cast sobre o mestre da preguiça Togashi, que por sinal ficou magnífico. Falando rapidamente sobre o cast 059, Vida de Estudante. Vou dividir com vocês dois acontecimentos muito constrangedores que aconteceram comigo na escola na oitava série ou nono ano, dependendo da sua idade. Primeiro, estavam todos normalmente esperando começar a aula de educação física, só faltava o professor chegar para irmos à quadra. Junto dele chega um novo aluno, que viera de Brasília, bastante tímido, só disse o nome e se sentou no fundo da sala. Todos fomos então para a quadra, como o professor deu boas-vindas, ele deixou o Adilson, novo aluno, escolher qual esporte queria praticar no dia. E ele escolheu futsal, futebol de salão, como queiram chamar, e aos poucos ele foi se soltando, ficando à vontade, e começou a fazer amizade com os outros colegas. Fiquei no time adversário dele, ele ficou de atacante, ou pivô, e eu de zagueiro fixo, pelo outro time, obviamente. O jogo corria normalmente, até que numa disputa de bola entre eu e ele, eu dei uma cotovelada no meio da fuça do garoto. Ele falou que ouviu a cartilagem estralando. Meu cara, Deus. Coitado do seu amigo, que eu acho que não era mais seu amigo depois. Resultado, fratura interna nasal. Aí ele falou que ficou no hospital com ele o dia inteiro pedindo desculpa, falando, cara, foi sem querer, me desculpa, não era isso. O cara chega, aí ele falou assim, aí o que ele respondeu, ele falou, poxa, nunca achei que eu ia ter recebido tão carinhosamente numa escola dessa forma. Aí eles riram e ficaram amigos, eu acho. Eu espero que sim. Espero que ele não tenha devolvido a cotovelada no seu nariz. O segundo, ele contou a história que aconteceu também, que é ficamos nós, estudantes, acredito, alunos, ensaiando 3 meses a peça O Alto da Compadecida para o sarau da escola. Tudo estava indo bem. Bem até demais, e no dia da apresentação havia mais de 3 pessoas no anfiteatro da escola da cidade. 3 mil pessoas. Tinha mais de 3 pessoas também, né? 3 mil. No anfiteatro da escola, a diretora chega calmamente e pede que para todos se virarem, pois o microfone pifaram e o palco não ficou pronto a tempo. Depois de uma dessas, ela ainda quer que nós nos apresentemos bem. Para completar, o palco estava tão ruim que eu, o padre, quando estava dizendo uma de minhas poucas falas, o que acontece? A madeira do palco simplesmente cede do nada. Caraca! Nunca levei um tombo tão feio quanto esse. A peça não pôde ser continuada depois desse ocorrido. Eu fui parar no hospital com os 2 braços inchados. Meu Deus, cara, que isso, velho? Besteira, cara, que merda. Meu chute. Aí, agora vem a criatividade. Meu chute para o próximo cast. Que ele acha que vai ser ou Halloween ou religiões pagãs. Caraca, da onde saiu a religião pagã, velho? Cara, é muito polêmico. Foi muito polêmico pra gente, velho. A gente não falaria disso porque a gente ia ser massacrado. Caraca! Ou ir pro inferno, sei lá. Vai ser massacrado e vai pro inferno, então a gente não pode falar disso. Nossa, cara, porque Deus tá vendo essa zoeira aí, velho. Mas o Halloween foi quase, porque o cast vai sair no Halloween e tal, tem toda uma... Mas então, muito obrigado pelo seu e-mail, senhor Pedro. Que mande outros e-mails e continue nos escutando. Sim, sim, muito obrigado, Pedro. I left alone. My mind. mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Próximo e-mail é do Matheus Murazaki, também já conhecido da galera, Aka Trionaut, 16 anos, São Paulo. Estou no segundo ano do colegial, logo boa parte do que vocês falaram referente à faculdade é um algo desconhecido para mim. Porém, me identifiquei com várias coisas ditas no podcast. Tenho milhares de histórias, decidi separar algumas. Tem um professor que se diz pastor desde os 17 anos. Esse é o pior tipo de professor. Desculpa a religião de cada um, mas é complicado. Lá vem. É foda. É que mistura as duas coisas é foda, assim. Sem preconceito, é que misturar é complicado. Exatamente. Tem um professor que se diz pastor desde os 17 anos e que viajou o mundo afora para dar seus sermões e afim. Este professor, diga-se de passagem, louco. Visto que nem o próprio nome ele sabe escrever. Enfim. Ele nos pediu uns trabalhos e passou o e-mail dele para que enviássemos. Logo um amigo meu virou e disse: por favor, me deixe enviar o trabalho, por favor. Nota, o e-mail dele é levemente alterado para praga.xxy.666 pesado arroba alguma coisa. Eu nunca esperei ler isso na minha vida. Caraca, velho. Meu Deus, mano. Na semana seguinte, o professor chegou, disse para lermos algumas páginas e depois resolvermos os exercícios. Abordou o tal amigo que havia enviado o e-mail e ficou meia hora, cronometradas 32 minutos, na verdade, falando da importância de louvar o Senhor. Caraca. E que não se brinca com questões satanistas e afins. Creio que ele tinha perdido a referência. Cara, eu sei que eu não deveria contar essa história aqui. Mas você também tem um e-mail assim. Não, mas eu conheço alguém do Projeto X Podcast, que eu não vou falar o nome, mas que hoje está fazendo o Enem. Ah! Sei quem que é. Tinha um e-mail com 666 também, na época do MSN Messenger. Sério? Mas enfim. Caraca! Deus tá vendo essa zoeira aí de você. Vamos para a próxima história do Trionaut. Vamos lá. Na época do lançamento de Black White 2, eu não conseguia... Pokémon Black White 2, eu não conseguia nem tinha a intenção de parar de jogar. Mesmo que fosse no meio de uma aula. Nós não incentivamos isso, tá? É, viu? Pare com isso. É, um dos professores... Assistam a aula e joguem depois. Isso, joguem nos intervalos. Um dos professores me viu jogando e confiscou meu DS, dizendo que se eu quisesse de volta, minha mãe teria que ir buscar. Aí ferrou. Nada mais justo. Como um castigo, ela decidiu que não iria recuperá-lo por um mês. mãe troll. O mais difícil da minha vida, diga-se de passagem. Mas a maior surpresa veio quando eu finalmente recuperei meu DS e vi que o jogo salvo havia sido deletado. Nossa. E um novo jogo estava por ser. O professor jogou seu DS, cara. Jogou na sala dos professores. Ele ia tomar um cafezinho e jogar Pokémon. Nunca o professor fez algo tão cruel comigo. Nossa, tá muito bom isso. A lição de hoje, crianças, é não joguem Pokémon na sala. Você pode perder seu save, tá vendo? Duas lições, né? A primeira lição, não tem o e-mail .666. E assim... Ponto 666, não. Extensão 666. Sou daqueles que estudam apenas nas matérias que de fato importam. Logo, como não importo com matemática, não estudo com tanto vigor quando estudo para português. Cara, não é assim, cara. Óbvio que é. Matemática não é importante, né? É assim. Bom, enfim. Faço apenas o necessário para passar. Logo, meu boletim acaba sendo um tanto irregular. Bom, se você passar, tá bom. Até mais, pessoal. Ansioso pelo próximo cast. Cara, muito obrigado pelo seu e-mail, foi épico. Muito obrigado, e tinha que ter deixado o chute, não deixou o chute, infelizmente. Não deixou o chute, mas enfim. Muito obrigado, a Trionaut, pelo seu e-mail, e vamos para o próximo. E o próximo e-mail é do Lucas Caccione. Caccione. A gente ainda não sabe falar o nome dele também. Não sabe, cara. Ele mandou um e-mail explicando, mas eu não lembro. Tem duas pessoas que a gente não sabe falar o nome, é a Camila Jacob e o Lucas Caccione. Jacoba, é isso aí. O Lucas mandou o seguinte e-mail falando: beleza, galera, Lucas Cajone aqui de novo, passando para deixar o feedback dos dois últimos casts. Dois, Pokémon. Pokémon e o 59. E... Bom, vamos lá, Pokémon. Uma das poucas franquias que acompanho todos os jogos. Cara, vocês falaram tudo, então nem tenho muito mais o que comentar sobre Pokémons. Pokémons tipo mão no plural. Não tenho nenhum Pokémon favorito e estou curtindo bastante o tipo fada da nova geração. Merda. Eu sou como o carinha de Work, que curte coisas fofas. Meus tipos favoritos são aqueles que pessoalmente acho fofos ou têm semelhança com animais de verdade. Por exemplo, curto o Squirtle, mas não o Blastoise. Acho o Tauros muito legal, mas a Chansey zoada. Cara, Blastoise é muito maneiro, velho. Não, mas a Chansey é fofa, não fez sentido. É, não fez, é fofa, não fez sentido. É fofa, ela é fofa. E o Tauros não é fofo. Ao título de curiosidade, as outras franquias que acompanho são Reverse Moon, Runny Factor, que eu não conheço, e Professor Layton. Foda é que com a frescura de bancos não aceitarem compras de lojas internacionais com valor convertido em reais e a Nintendo Shop ainda mantiveram os valores reais, eu não consigo comprar Runny Factor 4. É, Hometown Story, da mesma produtora de Reverse Moon, só que aqui cuidando de uma lojinha ao invés de uma fazenda. E duvido que esse título chegue em mídia física aqui no Brasil. Infelizmente. Ah, uma dica pra isso, compra no eShop americano, em dólar. Só que aí tem que ter cartão internacional. Mas no brasileiro também. Não sei, eu compro no canadense. Não, o canadense tem que ser internacional também. É, mas eu tenho, eu não sei se tem, não sei. Tenta na americana. Comprem no, tentem com outros continentes. Outros, na verdade, Estados Unidos é o mesmo continente, então tentem outros países. E o podcast 59, né? Vida de estudante, ai ai, bons tempos. Bom, respondendo algumas perguntas que foram feitas no cast, eu nem 5 instituições no fundamental até terminar a faculdade. Também deve ter sido expulso de tudo. Sacanagem. Eu sempre fui, sempre serei da turma do fundão. Escolhi a última carteira da fileira do meio e ficava lá. Eu passava cola também, sempre retribuindo o favor de quando recebia. Teve uma sala que queimou os livros de inglês. Cara, depois vocês falavam de mim, velho. As minhas... Porra, olha as histórias que a gente já teve até agora, velho. Sim, a gente é muito nerd, né, cara? Caraca, velho! Sim, a gente é muito nerd. Tacamos o terror mesmo, mas não depredamos a escola. No final, limpamos a sujeira e coisa e tal. Olha aí, politicamente correto. Era o mínimo que vocês tinham que fazer, Resumindo algumas das minhas histórias, já cheguei a ser agente secreto, meu Deus. Porque quando uma das outras salas foi sair mais cedo, eu levei alguns amigos juntos e nos infiltramos na sala vizinha. Ah, isso eu já fiz. Saímos mais cedo também, caraca. A gente via uma sala saindo de aula vaga, a gente se metia no meio e ia embora. Tipo, uma sala saía de aula vaga, saía a escola inteira, tá ligado? Isso me lembra aquele episódio de Friends, que a Phoebe fica levando as pessoas da festa da Mônica pra festa do Chandler, porque uma é mais legal que a outra. Mas continuando, outra vez somos pegos pelo inspetor enquanto estávamos cabulando as aulas pra jogar vôlei. Porra, cabula a aula pra gente pra quadra, que tá vazio. Cara, tá muito errado. Da primeira vez... Que bosta também, cabula pra ir jogar videogame, pra ir pra casa. Da primeira vez... Eu não gosto de vôlei. Fugimos. A inspetora estava indo atrás, estava indo na frente e íamos ficando para trás de propósito. Quando a diferença era boa o suficiente, demos no pé. Na segunda vez, somos levados até a diretora, mas somos liberados, pois nem estávamos na escola. Éramos amigos do professor de educação física, que dava as duas primeiras aulas do dia. Ele nos deixou ficar na quadra e nos deu falta. Logo em seguida, segundo os registros, não estávamos na escola, ou seja, não tínhamos como cabular. Olha aí, ganharam de acordo com a técnica, foram advogados. Usaram a lei, usaram, a seu favor. Usaram a lei, exatamente, subverteram aquilo que está escrito. Aí ele vai aqui conversar com a Fer. Ele vai discutir com ela e falar: Fer, te entendo, minha filha. Minha filha. Minha filha. Senhor Lucas, de 68 anos. Minha filha, sentou na cadeira, o cachimbo. Sou jornalista e trabalho bem diferente do padrão da redação. Tenho amigas que estão no ambiente de jornalismo diário e não curtem muito. Sou um freela com um home office e foi uma das melhores coisas que fiz. Trabalhei em redação, mas foi um periódico semanal, então não sei como é a loucura dos jornais diários. Continuando com a noção de trabalhar com comunicação e não no jornalismo tradicional, pretendo mudar para o ramo das editoras. Mais um passo de cada vez. Olha aí, Kiba, alguém que vai publicar o seu livro, a editora do Lucas Caccione. Por favor, Caccione. E só para comentar, eu também faço freela de jornalismo, apesar de eu não ser jornalista. Exatamente. E eu também não trabalho em redação, eu trabalho... Home office. Você pode fazer o Caccione Livros, olha. Isso, Caccione ali. Isso, Caccione Livros, publique meu livro, por favor. Faça um selo de fantasia, por favor. Selo de fantasia. Fantasia do Caccione. Mas então, como pediram um chute e com essas dicas, eu consegui pensar em duas coisas que aqui vão. Dia das Bruxas / Halloween ou Histórias de Terror. Foi quase novamente. Chegaram lá, quase lá. Próximo da resposta. Mas é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, Lucas, pelo seu e-mail. Muito instrutivo e muito vândalo da sua parte. Muito obrigado. Muito vândalo. Have you ever heard of the Orange Range? Come on, fighters! Don't tell your mama or she'll think you're insane. You're pathetic! All the pretty girls like to listen and pretend. Move it, move it, move it! Our music in the highway that has no end. O próximo e-mail é do Black Star, que eu não li ele ainda, mas eu tô vendo que ele falou de Pokémon também. É isso aí. Mas vamos lá, vamos lá. Aliás, não se fala em outra coisa. Eu não aguento mais ouvir Pokémon, até eu já cansei. É, o mundo se fala, só fala de Pokémon, Mega Evolução. A Fer fica reclamando, mas eu entendo ela, até eu já cansei. E ô, na hora de tentar enviar um e-mail sobre Pokémon, eu esqueci de dar um chute. Ele já mandou um e-mail semana passada, é verdade. Mas isso não fez muita diferença, já que eu achava que ia ser um cast sobre a franquia de Karate Kid, Quase, só que não. Também esqueci de um PS falando que na oitava série eu tive que cuidar de um pinto por um mês. E lá vamos nós. E eu chamava esse pinto de Tortick. Ah, por isso que ele falou de Pokémon Tortick. E aí você cuidou bem e o pinto cresceu. Pinto cresceu. Depois desse mês eu queria continuar com ele, só que minha mãe era contra. Então tive que dá-lo para a Sora, sogra. Ou seja, você falou, mãe, eu quero ficar com o pinto. Ela falou, não, então vou ter que dar o meu pinto pra sogra. Fazer o quê? A sogra ficou com o pinto. Passarei o pinto para a sogra. Enfim. Passou o pinto na sogra. Passou. Que absurdo, que absurdo. Deus tá vendo essa zoeira, nossa. Você não viu agora, agora vai ficar pior. Como ela era uma baita de uma gorda, eu acho que provavelmente ela assou o Tortick junto com os pintos dos outros alunos. Caraca, velho, meu Deus. Cara, quantos anos a gente tem pra fazer essas piadinhas? 8, né? Ah, beleza, pois caraca, é, né? Que absurdo. Coitado do Tortick, mas Tortick não pega fogo. Tortick não pega fogo, ele é de fogo, é. Exato, agora ele é mega. Ela foi testar pra ver se ela era de fogo mesmo. Aproveitando que estou falando de uma história de escola, vamos para o cast de vida de estudante. Olha só, ele intercalou uma coisa na outra. Ó, juntou. Desde que comecei a estudar, todos os meus professores falam que eu sou um bom aluno, que deveria me esforçar mais por nunca mostrar minha capacidade total. Potencial, mas não usado. É, potencial não aproveitado. Exato. Sempre foi um aluno excluído da turma e por isso foram poucos os trabalhos que fiz em grupo. Sempre acho que os outros me atrapalham na hora de fazer um trabalho. Até a oitava série, nunca tive notas vermelhas no ensino médio e fui para uma escola particular, onde tive minhas primeiras notas ruins. Mesmo assim, consegui passar de ano. O segundo ano foi um desastre, tive alguns problemas e não consegui entender nenhum conteúdo. Até as matérias em que eu era bom, eu estava tendo dificuldade. Foi nesse ano que eu comecei a estudar de verdade, pois até o segundo ano eu só aparecia na aula para ler, ouvir música e às vezes dormir. Tipo, pelo menos você ia pra ler, né? Só que vamos ver o que você tá lendo. Se você tá lendo quadrinhos, não tá servindo pra aula. Pô, lógico que tá. É melhor que ler livros. É, quadrinhos melhores que livros. Mas tudo bem, sem polêmica. Fora que eu nunca estudava em casa. Depois de estudar, recuperei algumas notas mesmo, menos as de física, onde eu consegui tirar zero em todas as provas. É, tipo eu com a matemática. Eu entendo, te entendo, cara. Ele comenta aqui que ele está repetindo o segundo ano e está indo super bem. É, claro, você já fez uma vez, principalmente em física, onde agora ele só não está gabaritando as provas por esquecer de fazer a troca de sinais. Puta merda, eu sei como é que é isso. Mas eu ainda sou a favor do ensino médio reforçado em 6 anos. Primeiro, segundo, terceiro. Eu acho que é uma boa forma de pegar todo o conteúdo e estar preparado para a vida. Esse ano em uma prova de física, uma colega me pediu para passar cola e eu recusei. Aconteceu uma coisa com a... É Sora, eu acho, não é sogra, não. Quem é Sora? Sora, tipo Sora do Kingdom Hearts. Quem é Sora? Eu quero saber quem é Sora. Manda um e-mail falando quem é Sora. E outro professor aplicou a prova. Esse prof... Acho que professor é a Sora. A Sora é a professora, que foi a que assou o Tortick, que é... É, foi a Sora, não foi a sogra. Ainda bem que não foi a sogra. Ah, a Sora achou o Tortick. Caraca, estamos misturando os universos mágicos. E o Donald? E outro professor aplicou a prova. Esse professor deixou os alunos colarem à vontade. Depois que eu entreguei minha prova, aquela guria me pediu pra passar cola, pegou minha prova da mesa e o professor copiou as respostas. Olha só. Caraca. Da mesa do professor. Meu. Cara, que absurdo. Que várzea, cara. Ela é ninja, cara. Como pega... Caraca. Pra finalizar esse e-mail, que já está muito grande, sim, está muito grande, vou contar a história do meu aniversário de 12 anos. Tem a ver com o cast? Eu tava de boa na minha mesa quando o colega veio me dar 12 tapas na cabeça. É, tem essa coisinha de criança. Deixei de boa até o último tapa, que ele deu forte demais a ponto de me bater de cara na janela. Acho que isso foi na escola. Por isso que ele tá contando. Ah. Então eu me levantei e dei um soco na cara dele. Ele pediu desculpa e eu dei mais um soco mandando ele calar a boca. Calma, cara. Caraca, velho. Que mal, velho. Eu tô com medo. Depois disso, a cada palavra que ele falava, eu dava um soco. Até o momento que ele desistiu e foi reclamar pra diretora. Caraca, velho. Para com isso, velho. Que absurdo. No dia seguinte eu fui falar com ele, quando ele me disse que estava tudo bem, o que a diretora fez foi falar, ninguém mandou você provocar o Eduardo, seu nome é Eduardo Blackstar, eu não sabia disso. Caraca, sério, ele estudou na prisão. E seu nome é Eduardo, o nome do Blackstar é Eduardo, cara. Oh, essa é a novidade. Eduardo Blackstar, boa, olha aí, vamos botar o nosso caderno. Seja bem-vindo, Eduardo. Bom, é É isso aí, continue com um bom trabalho. Cara... Cara, vocês estão na prisão, velho. Tipo, Prison Break, você é muito violento, cara. Nossa, velho. Cara, toma conta disso aí, cara. Desse seu ânimo, do seu... É, mas... Humor violento e sedento por sangue. Nós não daremos tapas em você, pode ter certeza disso, por favor, tá? Não nos machuque. E ele chutou aí cast de Halloween e histórias de terror. Quase. Quase também, não bate nos que você viu, desculpe. Não nos bate, por favor. Não nos bate, por favor. Mas muito obrigado pelo seu e-mail, Blackstar Eduardo. Eu não vou te chamar de Eduardo, porque se você coloca Blackstar, você não deve gostar que chame de Eduardo e você vai vir bater na gente também. Eduardo, agora você teria com Eduardo e Mônica. Eduardo. Bom, continuando para o da próximo e-mail. Da turma da Mônica. Isso, exatamente. O próximo e-mail é do Hudson Fuji. O Monte Fuji. Salve, galera! Aqui quem escreve é o Hudson. O Hudson. O Houston, we have a problem. É, bom, já faz um tempo que eu não mando e-mail para vocês, mas vou tentar voltar e mandar. Por favor, nós gostamos muito. Ele usou uma fonte diferente, eu gostei dessa fonte. Ele usou Comic Sans. Eu gosto. Nós recebemos um e-mail em Comic Sans. Eu gosto. Destravamos um achievement. Meio Comic Sans. Em relação ao último podcast Vida de Estudantes, eu dei muita risada com as histórias, principalmente com a história do cabeça sobre o golpe de judô. O golpe de judô, e olha, foi cortada uma história minha, a história da cantina foi cortada, vocês não ouviram, vocês não sabem, quem sabe ela apareça por aí. Ou mas não. Realmente, então, é um golpe de judô do meu professor de química. Abraço, Dmitry. Em relação à cabeça, com o lugar... Dmitry é um nome legal, você devia se sentir honrado por levar uma... E ele era químico, por causa do Dmitry Mendeleev, tipo, era uma referência, mas não sei se era a mãe dele com essa intenção, mas era Dmitry. Dmitry. Pode ser. Bom, em relação ao cabeça, eu, com o lugar preparado pra ele na diretoria, foi como eu posso falar, engraçado, entre as caraca, cara. Entre aspas, tipo, foi chato? Desculpa, foi chato, sei lá, Não sei, velho. Mas tudo bem. Em relação a isso, eu tive uma história parecida. Não comigo, mas sim com um colega meu. Sim, é sempre assim. Aquele meu amigo, meu primo, conhecido meu. A professora marcou ele de verdade. Tudo o que acontecia na sala de aula era culpa dele. Uma história engraçada foi quando um outro colega meu jogou um aviãozinho de papel na sala e sem querer ele voou na direção de saída do ar-condicionado. Nossa, velho. Teve um leve desvio e acertou a professora. O cara é bom. O cara é bom. O cara é ninja. Tem outro ninja. A gente tá tendo vários ninjas aqui, cara. Caraca. Ela nem quis saber que eu jogou um avião e já mandou o meu amigo que estava marcado fora de aula. Foi muito engraçado, cara, aconteceu umas paradas assim, ó, vê se vai a guerra de papelzinho, bolinha de papel, só eu fui mandando embora. Cara, as histórias das pessoas são muito legais, cara, eu tô gostando. Vai ficar bom esse cast, vai ficar bom. Escola, cara, é escola, a gente tem que falar de escola mais. Escola é foda. Em relação a mim, pra cá. A mim tudo junto, cara, você devia ter ficado mais na escola, cara. Ah, beleza. Em relação a mim, eu só tenho uma história para contar que não sei se pode dizer que foi engraçada, mas vou contar. A aula tinha acabado, os professores estavam trocando de sala. Quando o professor que estava na sala saiu e eu comecei a falar com meu amigo que estava ao meu lado. Daí no meio da conversa... Outra história violenta. Que merda. Cara, que é violenta. Ele me deu um soco no braço, não forte, só pra fazer alguma coisa mesmo. Daí eu meio que devolvi o soco, do mesmo jeito, sem intenção nenhuma de machucar. Assim. Apenas a brincadeira. E meio que começou um vai e volta de socos. Brincadeira de mão é uma merda, cara. É uma merda, cara. Nunca dá certo. Foi um desses que o professor de química apareceu na porta e viu a cena e nem perguntou nada. Apenas mandou eu e meu amigo pra fora de sala. Eu e ele ficamos meio sem ação. Apenas saímos de sala e quando passamos pela porta ele fechou. E a gente basicamente caiu na gargalhada. Sendo que isso nem nos rendeu nada. Apenas uma meia suspensão. Meia suspensão? Caraca. Que na realidade... Meia, eu não conheço. Que na realidade ficamos na biblioteca só falando merda durante 3 aulas. Fazer o quê? Ó, se tem uma coisa que eu odeio, é ir na biblioteca e tem gente lá falando merda. Não é lugar de fazer isso, né, cara? É, biblioteca não é lugar de ficar falando merda, mas enfim. Bom, vou ficar por aqui, eu agradeço por ter lido esse texto até esse ponto, até mais. PF é o prato feito, PS. PS, PF é o prato feito, eu como de vez em quando. Como no meu primeiro e-mail que mandei pra vocês, comentei sobre Angel Beat, vocês falaram que tinham muitas coisas a falar sobre ele, que tal um podcast? Eu iria adorar, mas bem, é só uma sugestão, valeu. Aí ele mandou, tipo, umas asteriscos falando alguma coisa, eu não sei se era tipo um PS2, mas tudo bem. É um PS2. Dessa vez espero não demorar muito para mandar outro e-mail, que nem da última vez ele meio que foi atrasado. Não tem problema, o importante é que você mandou e lembrou de nós. Muito obrigado, Fuji. Isso. sim. Continue nos escutando. Muito obrigado, você é muito legal e muito violento também. Não brigue de mão com seu amigo, por favor. Muito obrigado, Hudson, também. Exatamente. Não bata nas pessoas. Agora a gente vai para um comentário no Facebook, que quem mandou foi a Sakura Yuki, que não tem e-mail, mas que manda... Como que você não tem e-mail se você tem Facebook, Sakura Yuki? Ué, tá que eu vou fazer Facebook sem e-mail hoje? Não é pré-requisito? Me explica isso, por favor. Não é pré-requisito de qualquer coisa na internet você ter e-mail e login, tipo, login e senha? Exatamente, não faz sentido. Bom, vamos lá. Olá, pessoal, aqui está eu, muito ocupada e cansada, mas sempre tenho que ter um tempo livre para vocês. Oh. Mas serei breve. Eu acabei de assistir Shihaya Furu e amei muito. O cast 10 ficou muito bem explicado e bem comentado sobre o anime. Que bosta, ainda tamo nisso. É, óbvio, saiu o ovo agora, velho. Tamo no hype. Caraca. Tamo no hype. Vocês acham que Shihaya Furu pode ter terceira temporada? Eu espero que não. Olha, eu acredito que sim, porque Hajime ganhou. E Hajime não é tão bom quanto Shihaya. Oh, cuidado que você tá falando. Tem terceira temporada. Cuidado que você tá falando. E o Rods não tá na chamada, mas beleza. Cast 56. Bem, sempre tive vontade de ter uma coleção para mostrar todos os meus amigos. Planejei e pesquisei, mas nunca consegui pôr em prática. Mas no futuro, quem sabe? Faça uma coleção. Só que tenha controle sobre sua vida, tá? Cast 57. Full Metal Alchemist. Um grande anime que é muito legal e marcou a minha infância. Mas no final de Full Metal Alchemist é triste. E a do Full Metal Alchemist Brotherhood é lindo. Mais para frente, pretendo ler o mangá. Bom, vou te dar um spoiler. O final do mangá é o mesmo do anime. Olha aí, spoiler! Acabou com toda a experiência de assistir. Já era. Quero também falar de um acontecido comigo. Eu estava assistindo o primeiro OVA de Golden Boy pela... Puta que pariu. Falamos pra não assistir. Não é pra assistir. Eu tenho idade pra isso, menina. Ela estava assistindo sem censura. Estava indo muito bem até eu perceber que minha mãe apareceu atrás de mim perguntando o que é isso que eu estava assistindo. Caraca. E o resto eu prefiro nem falar. Por favor, fale. A gente quer saber. Ai, meu Deus, cara. Eu tô curioso. Tá errado. Olha o que a gente tá fazendo com as crianças. Exatamente. Estou alguns podcasts atrasada, pois o último que escutei foi 57, mas estou fazendo o que posso, a vida é complicada. Acho que é só isso. Obrigado e continue com um bom trabalho. Muito obrigado pelo seu e-mail e nós agora vamos mandar um abraço então para o Rafael Taro, Vinícius Azevedo Vieira, o Tryout, o Lux, Lucas, Salo, Coquita. Caraca, velho, que nome. Que nome legal. A Ellenzinha Xerra, que é amiga da Dri, o Bruno Macchiotto, o Queijo, tipo queijo. Caraca. O meu irmão Babaca. Não, por favor, o Vinícius Zecão, irmão do Lucas Rechidan. O Cincinho, Innerlight, o Eduardo Maciel e o Dylion, nosso amigo, grande amigo. Dylion, que pensou que quem escreveu o review foi a Fer e quem escreveu fui eu. Olha só, Dylion, que sacanagem, cara. Que sacanagem, pô, Dylion, tá, leu errado. O Tyra também errou, todo mundo errou, ninguém acha que o Kiba lê. O Kiba não pode ler. Eu não posso ler, eu não leio, só vejo só Pokémon. só Pokémon, criou um estereótipo. Estereótipo. Bom, as dicas da semana passada foram Demônio, Medo e Lenda, como vocês viram, tema filmes de terror. Tudo a ver, por favor, tudo a ver. Demônio. Por isso que falaram das religiões pagãs lá, foi pesado. O Beelzebub. A próxima... E as dicas do próximo podcast são... Rock, aço e cachorro. Isso aí. Será que tá fácil? Será que tá difícil? Olha... Eu acho que tá difícil pra caralho, mas... Eu acho que é, assim, simplesmente um mega cast. Semana que vem, um mega cast. Mega Veganium, Mega e Omega. Valeu, galera. Até semana que vem. Um beijo a todos. Continue ouvindo o Projeto X. Continue mandando e-mail. Continue comentando. E seja feliz com a gente. Nós somos felizes e vocês também. Falou, pessoal. Falou. Tchau, tchau.